Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Já falou aqui várias vezes sobre a questão de reboots, de remakes. É uma tática que Hollywood usa desde sempre. Afinal de contas, né, se a gente pegar desde filmes dos anos 30, como Scarface, vai virar um novo Scarface. Mas enfim, dá pra vocês pensarem assim, em remakes que vocês gostam. Não que eles são que necessariamente supere o original, mas tem algum que você pensa assim, ah, esse aqui eu gostei independentemente de ser um remake ou não, mas pelo menos não me afetou como fã, nem foi desrespeitoso com obra original. É, de cara pra mim vem um Vanilla Sky, que pra mim é um remake totalmente desnecessário, tirando que ele é uma adaptação assim pra cultura, né, é norte-americana, mas é um filme que eu gosto pra caramba, assim, pra mim é quase um outro filme, assim, quando eu pego pra comparar com o Abre Los Ojos, né. Claro que é um outro filme, né, o idiota, mas assim, pra mim parece quase uma outra história, assim, sabe, por causa da abordagem que o Cameron Crowe dá. Ah, você citou um bom. Scarface é um remake legal, na minha opinião. Não Scarface ao conteúdo original. É verdade, Scarface é um bom exemplo mesmo. E é quase um outro filme também. É praticamente um outro filme, né? Pô, da história. Só o fato de ter aquela música Pushing to the Limits já ganha o filme pra mim. Sim. Então, eu fico verdade, toda verdade. Verdade. Eu não assisti o original. Vocês acabaram me roubando. Vocês me roubaram os dois que eu pensei de cara aqui. Pensei Scarface e depois pensei no Vanilla Sky. Como bons exemplos. Tem outros aqui que, assim, não superam também, mas é o Sete Homens e um Destino, né? Ah, eu ia falar esse. Esse é muito legal. Aí, é um roubando a ideia do outro, né, cara? Também é um puta filme, né, cara? Mas eu também prefiro do Sete Samurais, do Kurosawa. É, eu tenho um Batman Begins. Tá, eu não sei se pode. É um remake, ué. Refizeram, só que mudaram um pouco. É. O que eu costumo falar sobre essa questão, quando você fala de remake ou reboot, eu sempre tendo a levar a fonte original. Se a fonte original é o cinema, eu considero um remake ou um reboot. Mas se é de quadrinhos e de livros, pra mim é uma outra adaptação. Não, é outra obra, outra mídia. Por exemplo, eu acho demais o Enigma do Espaço do 82, do John Carpenter. Ele é baseado num livro, num conto chamado Who Goes There. Posso até falar, assim, você pode até pensar, puxa, não é todo mundo que conhece que existe um filme em 51, mas ainda assim esse filme já era adaptado de um livro. Então, sei lá, eu prefiro pensar na Mosca, que é uma... É mais que uma refilmagem, né? É uma outra... É uma reimaginação do... É uma releitura, branca, né? Uma releitura lá. É que o produto original é sensacional, né, meu? Filme original é com Vincent Price, né? Muito bom também. Mas é um bom remake, concordo contigo, que é uma reimaginação da ideia, da história, né? Com a visão do Cronenberg, né? Então, sensacional. A visão doentia do Cronenberg, né, cara? Essa é a questão. Sim. Não é que o filme seja bom, seja melhor do que A Mosca da Cabeça Branca lá dos anos 50, mas a questão é que é tão diferente, bem, na verdade, você tem. Você tem ali o cerne, mas mesmo assim você tem as suas diferenças. É assim que é legal. Assim, a ideia do remake, se pegar um conteúdo original, ele sendo bom, ele sendo ruim, né? Mas você pegar a ideia original, o contexto, e você dali formar uma outra história, não ser apenas como o pessoal costuma justificar o remake, né? Falar assim, mas você tem que colocar agora na atualidade. Pra mim não é justificativa fazer o remake nessa questão, porque as pessoas têm que ter a visão e têm que se colocar no contexto da época, não o filme que tem que vi pra tua época, né? Eu sempre achei isso. Exatamente. Sabe que vocês comentaram alguns filmes interessantes que eu gosto também? Eu tava pensando, fazendo um paralelo aqui, sobre aqueles filmes que talvez as pessoas não saibam que são remakes. Por exemplo, o... Como é que chama em português? Something Like It Hot? Quanto mais quente, melhor. Quanto mais quente, melhor. A tradução é quase literal, né? É de 59, ele é um remake de um filme francês de 53. Ah, o Infiltrados, tem gente que não sabe que é um remake também. Ai, nossa, esse daí é um que remake é legal, mas é que o original é sensacional, né? Então, é que o original é muito forte, né, cara? É muito forte. É, né? Muito poderoso, sim. Tem continuações, sim. É melhor ainda, né? Sim, é verdade. Tem outros também, claro. Você pega até filmes clássicos também que muita gente não sabe, por exemplo, lá Ben-Hur. Tem qual outro? Sim, tem os 10 Mandamentos. É, os 10 Mandamentos também, né? Então, que, por sinal, o remake é o mesmo diretor do original, né? Sim, tem mais casos desses. O Hitchcock também, qual que é o filme que ele fez? O Homem que Sabia Demais, não é? Que ele, isso, é O Homem que Sabia Demais. Tem duas versões? Isso, tem esse, né? E falando em Hitchcock, tem a pior de todas, né? Que é o Psicose, né? Que é a merda do Bruce Willis. Poxa! Baixo, eles estão querendo fazer o remake dos Pássaros? Nossa! Hoje saiu a notícia, não, tá, gente, eu tava dando uma olhada no Facebook, vão fazer o remake de Papillon também, sabe? Então tá tudo falta errado, de imaginação, né? Mas vocês falaram uma coisa legal aí, que quando o próprio diretor, né, ele conduz, né, o remake. Isso daí, se eu não me engano, aconteceu no Chamado, né? Não é que o original é do mesmo diretor, se eu não me engano, é o Chamado, é o Grito. É que o Grito. O cara fez um remake em versão. É o Grito, é. Porque o Chamado original é do japonês, que não vou lembrar o nome, né? E o remake é do cara do Piratas do Caribe. Ah, sim, sim. Então é isso. Então é o Grito, porque é o mesmo diretor, só que colocou. Tipo assim, com uma visão mais americano, né? O americano sendo protagonista e tal. É legal, ficou legal, né? Fez isso. Haneke, sim. Um belo exemplo, belíssimo exemplo. É verdade. Os próprios irmãos Lumière fizeram isso, né? Lá com o Regado, com a diferença de um ano. Nossa, foi longe, hein? Nossa, caramba. Não, mas é porque eu acho que o Regado é um ótimo exemplo, assim, de um bom, sabe? Porque ele, quando a gente pega a estrutura do primeiro Regado, ela é muito teatral, assim, né? Muito, muito presa num único, sem profundidade de campo, não tem nada, né? E o segundo, que vem um ano depois, ele já é muito melhor estruturado. Estruturado, né? Eu acho que é muito legal a gente se espelhar nesse remake pra pensar os outros, né? Qual que é a razão de existir um remake, né? Mas olha só, que coisa. Putz, eu não lembraria nunca disso, Matheus, valeu. E só pra fechar esse papo, a Jérica lembrou aí do remake dos Pássaros, que talvez vai acontecer. Não sei porquê, como, nem onde, nem quando que teve essa maldita ideia, mas Michael Bay é o produtor do filme. Outra coisa, rapidinho, antes da gente sair desse bloco. Old Boy, cara. Old Boy. Poxa, nossa, meu. Quem sabe que eu não vi? Ah, eu gosto da versão americana. Nossa. Ela não supera a coreana, mas é legal. Eu fui ver a versão americana, cara. Aquilo é um insulto, cara. Não dá. É muito não dá. Terrível, cara. É terrível. E falaram que iam ter de todos, né? Até de Lady Vingança, Senhor Vingança. Eu falei, ai, meu Deus, não façam isso. Não é que seja um filme ruim. Só não é um filme tão bom quanto o original. E não precisava de remake. Não dá. Só isso. Não, exatamente. Esse é o ponto. Não precisava. É porque Old Boy é um negócio tão, sei lá, é muito hermético, assim, muito denso, cara. Um remake parece muito errado pra mim. E foi muito errado pra mim. É, meu, pô, por favor. Não, tá aí, então aí. Espero que. Tem filmes que a gente espera que nunca tenha remakes, né? Não vou nem jogar aí no ar, porque senão aí outra conversa, né? Imagina se alguém faz um remake de, sei lá, de Star Wars. Pros... Não, chega. É melhor não fazer. Fala que vão não. Fazer, hein? Uma hora rola. Não dei ideia. Não é o meu tempo de vida, por favor. Imagina quando o pessoal ficava pensando assim: nossa, Deus me livre de fazer uma história de quando o Darth Vader era uma criança. Nossa, cara, não. É que nem falo, o problema do cinema é uma coisa só, a indústria, né? Então, é, a indústria que mata o cinema. Tá certo, ok. Aqui é o Thiago Liro Tigre. Aqui é a Angélica Hellish, do Masmorra Cast. Aqui é o Cliff. Aqui é o Marcelo Zaioli. E aqui é o Matheus Dess. E bem-vindos ao Tigrecast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Alguns filmes eu penso que devem ser conhecidos por todo mundo. Hoje a gente vai falar do filme que caiu na minha mão, assim, muito por acidente, alguns anos atrás. Eu olhei, fiquei assim, acho que todos vocês ficou assim quando olhou pela primeira vez, pensando, what the fuck, né? O que o diabo eu tô vendo aqui na minha frente? É, eu pensei isso durante duas horas. A gente vai pra 1981, primeira vez que a gente tá falando de um filme desse ano, pra conversar sobre o, eu imagino, muito pouco conhecido, Possessão. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu vou pedir pra Angélica aqui se apresentar propriamente. Angélica, muito bem-vinda aí. Que bom que você pôde sair da sua masmorra para conversar com a gente. Então, fala um pouquinho de você pra gente aí. Pois é, eu sou a Angélica, eu sou de um blog de cinema que fala sobre isso, cinema alternativo, né? Cinema mais underground. A gente procura apresentar algumas obras, né? A gente faz esse trabalho, que é um trabalho de quem já frequentou Cinemateca. A gente curtia fazer isso, conversar sobre. Hoje em dia a gente faz esse trabalho em podcast também. Então qual que é o endereço mesmo? Só pro caso alguém não conheça, que vai, né? Que... Sim, não, sim, ainda mais que estamos com endereço novo. Agora nós estamos no masmorracine.wordpress.com. Pergunta, você consegue definir qual que é o seu filme preferido, ou os seus 5 filmes preferidos, mais ou menos? Isso é difícil, hein, meu amigo. Mas assim, ó, quando alguém me pergunta de melhor filme, eu sempre costumo pintar na minha cabeça A Vida dos Outros, por exemplo, que eu gosto muito da Vida dos Outros. Eu gosto dos filmes do Kinky Duck, vários filmes, A Casa Vazia, tal, mas assim, de enumerar 5 assim do nada, de surprise, eu teria que pensar um pouco, assim. Eu gosto dos filmes do Jodorowsky, eu sou muito fã do Jodorowsky. Por exemplo, eu gosto do filme Santa Sangre, do Jodorowsky, eu sempre penso assim como um dos filmes da minha vida, me transformou, me abriu a minha cabeça, né? Muita gente fala que você, pra compreender certas obras, você tem que amplificar, né? Você vai ampliando o que você assiste também, né? Porque se você ficar só naquela base de cinema americano, hollywoodiano, você não consegue, né, assimilar. Porque eu vou ficar te devendo. Eu posso até pensar nisso futuramente, assim, mas os 5 filmes, assim, eu penso nos diretores, normalmente, os que eu mais gosto. Eu gosto do Jodorowsky, uhum. Eu gosto do Kinky Duck, eu gosto do Kenneth Anger, eu gosto de vários diretores, assim, e alguns mais obscuros, eu gosto dos mais famosos também. Eu adoro o Hitchcock, sou fã do Hitchcock, muito fã, né? Mas, ó, fica difícil. Uhum. Dá pra ver pelo gosto que a Angélica é bem mais alternativa que a maioria da gente aqui. Você falou do Jodorowsky, eu conheci o Jodorowsky faz uns anos atrás. Você conheceu pessoalmente? Pessoalmente, ele veio pro Brasil e ele autografou uma HQ minha, né, do Borja. Menino, ele é multimídia. Jodorowsky é multimídia, é quadrinhos, é roteirista de quadrinhos. Thiago fazendo dose de rapaz. Gente, né? Nossa, eu beijaria muito o Jodorowsky, mas na ocasião que ele veio no Brasil eu não pude vê-lo, né, então... É, o jeito é ficar só seguindo os tweets do velhinho, né? Que é muito ativo no Twitter, sim. No Facebook, né? Mas eu gosto muito. É um dos diretores que me transformaram, assim, abriram muito a minha visão. Foi Jodorowsky. Então, muito bem. Obrigado por ter aceitado o convite aqui. Quando eu pensei nesse filme, eu pensei em você e ter a sua visão aqui sobre... Obrigado. Sobre Possessão. Mas antes de falar de Possessão, vamos falar dos anos 80, vamos falar dessas produções aí do... ano de 1981, apesar de nós termos aqui já falado de vários filmes dos anos 80, 81 ainda a gente não abriu esse leque. E cara, tem muito filme bom em 81. Eu posso começar com, por exemplo, Os Caçadores da Arca Perdida, que é um dos filmes mais divertidos da história do cinema. Caramba, Evil Dead, hein? A Morte do Demônio aqui no Brasil. Filmaço. Adoro esse filme, adoro. E voltando à nossa questão de remakes lá atrás, eu acho o de 2013 um insulto à arte. Cara, é uma boa definição. Olha aí, cara. Sam Raimi, né? Ash, o começo de tudo, e vai ter uma série nova esse ano. Essa série essa série parece que vai ser boa, hein, cara. Vai ser groovy, né? Exatamente. Groovy, sim. No 81 tem um Lobisomem Americano em Londres também, né? Que é um filmaço. Sim. Sabe o que é interessante? Esse ano ele teve 3 filmes de lobisomem. Esse, um que chama Wolf, que é o Michael Wadgaze, eu nunca vi esse filme. E tem o primeiro do Grito de Horror, que eu acho que teve, sei lá, 4 continuações. O Grito de Horror que você diz é aquele filme The Howling, não é? The Howling, exatamente isso. Putz, esse filme tem uma das melhores transformações de lobisomem que eu vi na minha vida, cara. Sério mesmo? Sem brincadeira. O primeiro, é sensacional. O filme é muito tosco, mas a transformação é muito foda, cara. Fica a dica. Eu também sou muito apaixonado pela transformação do próprio lobisomem americano em Londres. É muito bom. Eu acho. Nossa, cara, nem me fala. Até hoje, cara. Imagina, eu tinha, sei lá, 10 anos, quando 10 anos talvez, quando eu vi pela primeira vez. Nossa, tu viu novinho, hein? A mamãe deixou, olha só. Passou no SBT, eu acho que ela não ligou. Tu foi ver escondido, né? Ela já tinha ido dormir, tu se aproveitou, né? Pois é. Ai, mas foi um ano muito bom, hein, gente? Muito plurível. Tô vendo aqui, ó, o Destino Bate à Sua Porta. Que maneiro. Heavy Metal, Universo em Fantasia. Ah, essa animação de 81, eu não lembrava. Essa animação é fantástica. Eu preciso ver de novo. Que delícia. Guerra do Fogo, do Jean-Jacques Annaud. Esse filme é interessantíssimo. Eu só assisti uma vez, na escola. É a primeira vez que eu vi na escola. Mas é, porra, é um puta de um filme, cara. Pô, também tem Fuga de Nova York, cara. Aquele clássico. Caraca, Fuga de... Tem Mad Max 2. Cara, Mad Max 2 é o Mad Max que eu mais gostava antes de sair o Mad Max definitivo aí. Ah, o definitivo é desse ano, você quer dizer? É, sim. Um filme legal também, gente, recomendando pra quem não assistiu, tem um filme chamado Histórias de Fantasmas. Vocês já assistiram esse filme? Que são uns cavalheiros, assim, os senhores. Tem até o Fred Astaire no filme, que eles se juntam pra contar histórias de terror. O filme mostra a história de um assassinato, e depois esse fantasma volta pra perturbá-los. É muito bom esse filme, o livro sensacional. Sim. Ah, eu não vi, vai pra minha lista aqui então já. Foi pra mim também. Eu sou doida pra falar desse filme em algum podcast, ele é muito bom, viu? Muito legal. Aí, Thiago, ó, boa ideia. Fica a dica, né? Fica a dica, melhor que Jogos Mortais, pelo amor de Deus. Esse ano também foi o ano de Somente para os Seus Olhos, 007. Isso. E também teve a grande sequência Superman 2. Nossa. Não, o 2 não é ruim não, cara. O 2 é o do Zod. É, não, pô, o 2 não é ruim não, cara. God, não, o 2 é legal, o 2 é legal. Não, gente, peraí. É legal, Superman, pô. Não, vocês estão malucos, Superman 2 é de 1980. Ah. Não é 81, não? É 81. Não, cara. Aqui 80. Tá 81. Aí onde? Aí onde? Ó, tem, o que saiu de bom também? Também saiu aquele terror sensacional, o Pague. Pague para entrar, reze para sair. Ó. Nossa, Angélica, falar, mas esse filme, eu tinha medo. Eu tinha um medo terrível quando eu era pro moleque. Esse eu assisti muito pequeno mesmo. Esse deu trauma, esse filme deu trauma. O pessoal traumatizou a tua infância, meu amigo. Ô, Toby Hooper, é do Toby Hooper. Só que assim, eu faz muito tempo que não assisto. Tenho até medo de ver de novo pra ver se eu, sabe, se eu pego, se eu perco o encanto. Ah, eu assisti, ele passa. Ele, claro, você se colocando na época que ele foi feito. Ele passa, ele dá medo mesmo. Ele é nojento o filme. É, putz, eu lembro. Uma das cenas mais marcantes pra mim, na verdade, é do cara chegando no carrinho de bate-bate com uma faca no meio da testa. Nossa! Me marcou muito essa cena quando era pirralho. Um dos filmes mais incríveis, né, que eu já assisti, que eu amo muito, de um diretor maravilhoso, que é o John Boorman, o Excalibur, né, gente? Eu assisti em Blu-ray recentemente, ele é maravilhoso, cada vez melhor, sabe, o filme. Esse é o filme definitivo do Rei Arthur. Pô, eu também acho, aparece a Dama da Água, aquela imagem é maravilhosa. A Ellen Mirren, que até hoje é linda, maravilhosa também, mulher bonita, né? Talentosa. Eu gosto muito da música do Basil Poledores. Muito bom esse ano. Muito bom. Só pra falar, citar alguns nacionais, por exemplo, teve o Incrível Moço Trapalhão. Nossa! O Moço Trapalhão? É, também teve o Sete Bancos Trapalhões, vai, pra falar de um filme um pouco... Ah, isso é legalzinho. Eu gosto desse filme também. Engraçado, parece que teve um filme com o Pelé também, pelo que eu tô dando uma olhada aqui, que tem o Sylvester Stallone, que eles são jogadores... Fuga para a Vitória. Fuga para a Vitória. Nossa, Sylvester Stallone é o goleiro do time de futebol, cara. Nossa, esse filme é bizarro, mano. Esse filme é muito divertido, velho. O Michael Caine é o técnico do time. Eu fui dar uma tanto procurada. Aleatório, cara, é tanta situação aleatória, cara, do filme, cara, que é muito bizarro. É do John Huston, pô, é do John Huston. Sim, cara. Mas é divertido, John Huston. É esse daí que o Chaves ficava falando que era melhor assistir, né? Tem um filme que eu sei que eu deveria ter visto, mas eu nunca vi, que é O Barco. Me fala muito bem desse filme, eu nunca vi. Eu nunca vi esse. Das Boots. É o Das Boots, né? Isso. Inferno no Mar. Barco, Inferno no Mar. Esse daí, na verdade, eu não assisti ainda esse filme. Mas vou assistir, tá na lista também pra assistir. Olha, tem duas continuações nesse filme. Dois anos de partes 2. Sexta-feira 13, parte 2 e Halloween, parte 2. Já estão nessa fase de continuações, né? Começo dos anos 80, tem muito disso. A gente já comentou, é uma época de blockbusters, estouro de blockbusters, é uma época de filmes, continuação de grandes, de filmes que fizeram sucesso ali em 79, 78, né? Como o próprio Sexta-feira 13, Halloween, Nightmare on the Street, né? A Hora do Pesadelo. E também os filmes orientados para os teens da época, né? Os adolescentes da época. Por exemplo, o primeiro Porks é desse ano. É, sim. O primeiro Porks, sim. É verdade. Eu vi não faz muito tempo que eu vi esse filme, não. Eu não lembrava de como ele era... Não tô querendo falar sujo, mas talvez seja isso mesmo. Não, tem um pouco de bullying, né? politicamente incorreto, essas coisas. Mas era um filme engraçado, né? Pra uma época com as pessoas menos politizadas também, né? Hoje em dia, eu não sei se quem achava super engraçado algumas situações ia achar, né? Sei lá. Bom, eu não sei. Eu teria que reassistir esse filme, na verdade, que faz muitos anos que eu não assisto. Mas olhando aqui também essa listagem, o Mel Brooks, né? Sempre ele, maravilhoso. A História do Mundo, parte 1, também é de 81, né? Eu gosto muito desse filme. Engraçado que não tem mais parte 2, né? Isso que é bom. É verdade. Pois é, não tem. Tem um filme do Cronenberg esse ano, hein? Scanners. Meu filme favorito também. Sim, quando eu falo que eu tô brava com alguém, eu falo que eu queria ter esse poder mental que explodia a tua cabeça. Eu falava isso pra gente que não entendia. Aí um dia eu falei, a pessoa entendeu, achou engraçado. Falou, porque quer explodir a cabeça das pessoas? Pois é, adoro. Eu gosto muito dessa cena da cabeça explodindo. Lembrei de outro filme nacional, o Pixote desse ano. Ah, o Pixote é bom, hein, cara. Pixote é bom, pô. A Profecia 3, que é com o Sanil também. Olha, sim, grande Sanil. Nossa, Profecia 3 é toda errada, cara. É, Profecia. É legal o primeiro, né? Eu acho que não deveria ter continuações. Aliás, já gravamos sobre a profecia, link no post, certo? Quem quiser ouvir. Isso aí. Também teve Toque de Recolher. E o ganhador do Oscar, né, do ano seguinte, foi Carroça de Fogo. Só a música é legal. É, acho que o pessoal lembra mais da música do Vangelis lá. Que da música do filme. Na sua formatura, você provavelmente ouviu o tema de Carroça de Fogo, e por isso ninguém mais aguenta. Verdade. É. Também tem o Terry Gilliam, né, com Os Bandidos do Tempo. Chegaram a assistir esse daí? Não. Eu gosto muito do Terry Gilliam, a gente já falou dele duas vezes aqui, que é um podcast, nós já conversamos sobre Monty Python, o Cálice Sagrado, também o filme com o John... Meu Deus, qual é o nome do filme? Me fugiu agora. Enfim, tá aí na... Não, não conhecia não. Tem a ver com... É meio que ficção científica, assim, pelo nome, eu não sei. É um filme com o estilo Terry Gilliam, né, de direção, né, tal. Mas esse daí também é um do que tá até hoje no meu HD, não consegui ver também. Mas todo mundo elogia, viu? Olha, eu não sei, pelo que eu sei, pelo que o pessoal fala, vale muito a visita. Tem o Sean Connery, a Shelley Duvall, o John Cleese. Esse filme é muito bom também. É um sci-fi, viu? Tem um outro aqui legal que é o Reds. Cara, esse filme eu vi ele há muito tempo, cara. Eu preciso revê-lo até, cara. Não tenho opinião formada, porque a memória tá falhando aqui, mas eu já vi esse filme há muito tempo atrás. É baseado naquele livro. 10 Dias que Abalaram o Mundo. Isso, exatamente. Uma curiosidade, foi esse ano aí que a organização que premia os piores filmes do mundo foi fundada, né? A Golden Raspberry Awards. Ah, Framboesa de Ouro. É, exatamente. Aí ficou mais divertido. É, bem divertido você acompanhar, assim. Porque é interessante porque você sabe que, pelo menos, quando tem Michael Bay no ano, ele vai estar lá na premiação. Ganhando ou não, mas ele tá lá. Tadinho do Michael Bay. Eu gosto muito daquele filme dele lá, que ele é. Acho, é um filme dos caras que são numa academia de musculação. De cabeça, não tô lembrando o nome. No Pain No Gain. Adoro esse filme dele. Muito bom. Eu até gosto desse filme também. Não acho ele ruim, não. O Michael Bay é um grande. É um grande marco, viu? Porque se pegar a filmografia do cara. É o seguinte, a gente já falou muito de Michael Bay aqui por aqui. Um dia eu. Sempre muito bem falado, né? É, nossa. Como o Matheus diz, pode colocar lá no bingo, né? No bingo, é. Michael Bay é quase o Homem de Ferro 3 aqui, né? E agora vamos falar um pouquinho desse diretor, Andrzej Żurawski. Do que se alimenta? De onde é? O que faz na vida? Porque, em primeiro lugar, é difícil falar o nome dele, afinal de contas ele é ucraniano. E o Possessão é o primeiro filme dele falado em língua inglesa. O problema ele é diretor de outros 15 filmes, outros. Só que assim, são filmes que eu nunca vi na minha vida. Outros 14 filmes, só que são filmes que eu nunca vi na minha vida. Como A Importante Amar, O Globo de Prata. São filmes que realmente eu não faço ideia do que se tratam. E eu me pergunto por que assim. Que deu tão errado assim. Ou será que não é questão de dar errado? A questão é mais que ele não estava interessado em filmar inglês. Afinal de contas, ele não é de lá. Ele resolveu ficar sempre nesse cinema europeu como ele achava melhor. Ele é exilado, né? O André, o nome dele é Andrzej Żurawski. Você fala Andrei quando tem J no final. Porque, sabe por que eu sei? Porque a gente já gravou sobre o Andrei Vadja. Então a gente aprendeu a pronúncia por causa disso. Já tem o know-how, né? É um um pouquinho de nada. Então, ele é nascido na Ucrânia. E ele, esse diretor, essa questão dele fazer as gravações, os filmes dele ficar nesse eixo europeu, é porque ele é meio exilado e frustrado com essas questões dele quando ele filmava no país dele, na Polônia, né? Inclusive, você falou daí do Globo Dourado. Esse filme dele é um filme que ele teve muitos problemas. Foi isso, obrigada, de prata. Então, esse filme aí, ele foi uma grande produção dele, que ele estava querendo fazer há muito tempo, que é um livro que o tio-avô dele escreveu. Aí o que aconteceu? O Andrei, ele conseguiu captar recursos e tal, conseguiu autorização para fazer a gravação, gravou em vários locais, a película já estava 80% terminada. Aí no meio, quase no final, mudou o ministro da cultura. Aí ele acabou proibindo, ele assistiu uma parte do que o projeto já estava gravado, acabou proibindo que ele continuasse produzindo, porque ele achou que algumas contendas que tinham dentro do filme, elas eram uma alegoria velada por essa questão aí da luta do povo polonês contra o totalitarismo, né? Então, foram obrigados a encerrar as filmagens. O que acontece? O Zulawski perdeu tudo, achou que essa produção não ia mais terminar, acabou sendo resgatada depois pelo próprio estúdio, se não me engano, figurino, ator, guardaram figurinos e tal. Tanto que se você vê esse filme, eu não assisti, tá? Mas o pessoal comenta que você vendo esse filme, você vê que ele preencheu alguns espaços com ele explicando algumas situações, com imagens atuais e tal. E ele é muito comemorado essa apresentação dessa filmagem dele por causa disso. Então ele é muito frustrado, porque o outro filme dele também, que é, aliás, o primeiro que ele filmou, assim, que é mais de renome, muita gente conhece, que é a Terça Parte da Noite, que é de 71, esse filme também já foi censurado. Então as obras dele, como tem essa questão que ele faz uma questão de viés psicanalítico e tal, político, então ele acaba sendo proibido no país dele de produzir as obras dele. Aí sim, ele vai para a França, depois ele sai da Polônia, depois vai para outro local, aí depois acaba indo para a França e lá ele consegue trabalhar. Por isso que ele é meio underground, né? Porque ele não é de filmar projetos assim para... Como é que eu posso dizer? Ele é um diretor bem autoral, ele é um... Até foi premiado, acho que ele fez o Cosmos, né? Agora esse ano, né? Que ele lançou, né? E tal, que a produção é dele também, do Andrei Vadia. É o último filme. Mas ele é um frustrado, sim, ele é um frustrado por essas questões todas aí. Então ele ficou muito num diretor de nicho, né? Tanto que o filme que a gente vai comentar hoje, muita gente não gosta e acha que... Eu também, na verdade, eu acho que não é pra qualquer público, não. Porque ele abre, ele abre acesso pra muitas interpretações. Muitas mesmo, né? Então, não é um filme de terror em si, você não pode julgar, né? Que seja um filme de terror, você não pode julgar que seja um filme somente sobre a Guerra Fria. Então, ele é um diretor, sim, pra você buscá-lo, você tem que... Já tá no meio dos paranauê, vamos colocar assim. Né? Já tá pesquisando, já tá se inteirando. Falei muito, né? Desculpa aí. Caramba. Que aula, hein? Tô de pé aqui, ó. Imagina. Que isso? Tô de pé. Tá louco, o Thiago convidou a pessoa certa, viu? Porque a gente não tem nem o que acrescentar, porque foi foda. Só uma curiosidade, eu não sei se você falou isso ou me escapou, que você comentou do Andrei Vajda, é assim que fala o nome dele? É o Andrei Vajda, sim. Vajda, sim. Ele foi Andrei assistente Vajda. Dele, né? Esse Andrei foi assistente do outro Andrei. Ele foi assistente do Andrei Vajda, o Roman Polanski foi assistente do Andrei Vajda. Inclusive tem filme do Vajda, que acho que é o Geração, que tem o Roman Polanski como ator. É um cara super importante esse diretor também. Ele é um veterano, ele é vivo ainda e ainda produz. Sim, eu vi o filme mais recente dele, que é o Valesa, ano passado. É um bom filme, eu gostei bastante. Chegou a assistir a trilogia da guerra dele? Canal, Geração? Não assisti, tem que ir. São muito bons, recomendo. Mais uma dica aí pra gente. Lotando o HD do povo. Isso aí. Sobre este Andrei, você já conseguiu ver os outros filmes dele? Não, do Andrei Vadia, eu só consegui assistir o Possessão. Tá, desculpa, até me embananei, né? É, viu? Tá assim. Não, é muito Andrei, viu? É. Andrei, acho que é tipo Andrei. José lá. Pera, será que o Andrei está ouvindo? Lá do Freak, quem sabe? É verdade. Mas o Andrei Zulawski, dele eu assisti somente o Possessão, viu? A Terça Parte da Noite, o Diabo, né? Que é o Diabel. Eu não cheguei a assistir a Mulher Pública. Gente, tá tudo aí, viu? Eu ainda vou fazer, quem sabe, uma filmografia, eu consigo assistir, porque não é tanta coisa assim, né? Dá pra tu encarar qualquer hora. Mas por enquanto, somente Possessão. Que eu assisti há anos atrás, assisti de novo e hoje de novo também, pra gravar o podcast. Então fala um pouquinho também dos atores que participam, do duo, na verdade. Nós temos, em primeiro lugar, no papel da Anna, a Isabella Gianni, que ela é parisiense, é um ator francês. Como o filme, aliás, ele é uma coprodução, né, da França com a Alemanha, meu Deus do céu. França e Alemanha Oriental. A gente deve conhecer ela mais pela filmes como A Rainha Margot, e ela fez a versão de 79 do Nosferatu, que é dirigido pelo Herzog. Sim, também tem um filme dela muito legal chamado O Dia da Saia, muito famoso também, um filme francês. Eu gosto dela também. Ela despontou, se não me engano, foi naquele filme do Truffaut, Ai, gente. História de Adele? Sim, é verdade. Isso. Se não me engano, foi nesse filme que ela se destacou mais. Se não me engano, foi indicada ao Oscar e tudo. Mas eu também gosto dela. Eu vi muita gente criticando a atuação dela, até nesse filme, mas, poxa, eu acho que ela tá muito bem. É uma atriz que eu gosto. Particularmente, eu gosto muito. Ela tá excelente nesse filme. Maravilhosa. Porra, tá muito bem, consegue esquecer. Ah, tá sim. Ela tá com uma atuação tão pungente, ela tem uma força tão grande que você não consegue esquecer a atuação dela. De jeito nenhum. Sim, é verdade. Muito legal. Você considerando que ela faz dois papéis? Sim. Isso mesmo. Pois é. Olha aí, eu gostaria de ter visto esses outros filmes dele. O Adele, putz, será que eu vi esse filme? Ele é considerado uma novela vague? Ele é tão... Eu não sei se ele ainda... Sei, que ele me parece muito... Pelo período, não sei. É muito, muito filme histórico, assim. Que não é bem isso a palavra que eu tô pensando. Mas enfim, é... Não é dos filmes mais conhecidos do Truffaut. Não. Mas é um puta filme. Quer dizer, não é um puta filme, é um filme legal. Ah, não assisti, gente, não posso nem falar. Ela também participou do Camille Claudel, do Bruno Nuitem. Ah, o Camille Claudel eu vi com ela, maravilhosa. Aliás, é uma brincadeira que a gente fazia aqui, que essas atuações, essas performances de pessoas perturbadas, né? Ela é excelente pra fazer isso, né? Ela se entrega muito, muito legal. Cara de louca? Não, ela tem uma entrega, entendeu? Ela é tipo uma Isabelle Huppert, que se entrega pro papel sem vergonha de nada. Você tem que aparecer pelado, sujo, gritar, se rasgar, a pessoa se rasga, é muito legal isso. Não tem ego, não tem frescura, né, cara? Sim. E o olhar dela, né, também é uma coisa que acho que cativa muito, né? Que é, alguns momentos, né, é quase angelical, inocente, né? E depois já fica aquela coisa muito expressiva, sabe? Aquela coisa que... você fica lembrando por dias daquele olhar dela. Porque eu, depois que eu vi o filme, cara, fiquei pensando nele um tempão. Hipnotiza. Isso, exato, cara, hipnotiza. Boa palavra. Uhum. Quem criou fama depois disso aí foi mesmo o Sam Neill. Em 81, ele fez a terceira parte da profecia, queira ou não queira, fez parte de uma franquia famosa. Que pelo menos teve um filme grandioso. Os outros dois são. Tá certo? Mas enfim. Mas é um ator assim que eu gosto em alguns outros papéis. Por exemplo, assim, a gente gosta dele principalmente em Jurassic Park, eu imagino. Sim. Mas ele tem um filme que eu adoro, de um terror espacial chamado Enigma do Horizonte. Nossa, ai, sim, senhora. Maravilhoso, sim, adoro. Sim, pô. Muito bom. Cara, mesmo. Eu tenho medo desse filme. Ah, e sabe um filme dele que eu adoro também? É A Beira da Loucura. Eu adoro esse filme. Ah, alguém conhece esse filme ali de mim. Putz, que bom. Cara, que filmaço. É meio uma crítica, assim, ao consumidor de literatura fantástica. Sabe? Stephen King, sabe? É divertidíssimo. Filme. Cara, é um filme do John Carpenter que eu acho que é totalmente desconhecido. Porque quando o pessoal vai falar de John Carpenter, vai lembrar de Halloween, vai lembrar de Foucault de Nova York. Talvez, Live, né? Talvez eles vivem, exatamente, mas esse filme, ele é totalmente... Eu não sei, cara, eu nunca vi as pessoas falando desse filme, eu adoro esse filme. Opa, tamo junto. In The Mouth of Madness. Sim. Nossa, assiste esse filme também, se alguém... outra dica que eu tenho. Cara, por esse nome agora eu vou dar uma procurada, porque eu lembro... Esse nome me tocou uma campainha aqui na minha cabeça, mas eu não... Comigo também. Procurada aqui. Só pra fazer um resumo rápido, ele é contratado por um dono de uma editora pra procurar o paradeiro do autor mais famoso lá do hall da editora e se envolve em altas confusões. Altas confusões. Não, sim. Eu assisti esse filme. Mas outros filmes assim que eu acabo gostando dele também. Mas esse em especial, eu fiquei com vontade de ver esse filme de novo, viu? Tem que dar uma olhada. Faça que nem eu. Se sair o Blu-ray, eu tento assistir de novo. Bem, eu vou e procuro. Ele apareceu também em A Caçada de Outubro Vermelho, no ano seguinte, em 1990. O Piano. Ele tá no Homem Bicentenário. Sim. Tem aquele filme, não é um grande filme, mas é divertido. Aquele, acho que é Merlin, né? Com ele. Ah, é Merlin. É minissérie. Eu vi o primeiro filme que foi lançado pra VHS. Eu não sei se o VHS pegou todos, pegou os três episódios, suponho que seja isso, né? Uhum. Porque ele acaba velhinho no fim do, sei lá, do, acho que é isso, né? Então acho que é exatamente isso. O que eu vi, o VHS, ele tava parte e o filme foi, e o VHS veio pra locadora com um filme só, com uma fita só. Ele depois fez o Jurassic Park 3, né? Revisitando o personagem do Dr. Alan Grant. Ele fez vários episódios lá naquela série The Tudors. Nossa. Uhum. Eu não assisti. Eu já falei dele alguma vez, falando mal daquele filme Daybreakers. Daybreakers, que é de vampiro, né? Sim. Isso. Eu não gosto desse filme. 2019. Eu não gosto desse filme, mas ele tá lá. Ele apareceu em Além dos Guardiões, dublando. Uhum. Ele tá numa comédia romântica bem água com açúcar, que é aquela Wimbledon, o jogo do amor lá com a Kirsten Dunst e o Paul Bettany. Ele está vendo uma série de televisão chamada Alcatraz, que é muito ruim. Eu vi até o final. Pra ver se ela me levava a algum lugar. Que nem aquela porcaria lá. Como é que chama aquela série que tinha os alienígenas que estavam infiltrados no mundo? É The Event. Nossa, opa. Eu vi essa porra também, cara. Eu achava essa série muito show de bola, até achar ela uma merda e parar de assistir. Não, eu fui também. Acho que é melhor, né? Essa daí também é um remake, né? Diz que a antiga é mais legal, pelo menos é divertida, né? Ah, e vão até o final, né? Porque essa daí, acho que ela não foi... Ela foi cancelada, não foi? Foi cancelada. Tem uma série original do The Event? Tem, pô. Tipo Battlestar Galáctica, tem sim. É, mas não sabia. E ele tá filmando, terminou de filmar uma adaptação de um conto da Agatha Christie, que é o caso dos Sete Negrinhos, que provavelmente não vai ter esse nome mais, por causa de que as pessoas acharam ofensivas, mas... Que eu acho que vai ser, tipo, o caso dos sete pequenos afrodescendentes, então. Não, mas eu não tô julgando, não. Eu acho que tem que ter cuidado, realmente, com como você nomeia. Isso é verdade. Sim. Exatamente, O filme chama... A história chama And Then There Were None. Vai lançar aqui em 2015 ainda. Você já terminou de filmar. Uma minissérie com três episódios. E o último filme que eu vi dele, ele foi um chamado... Eu vi no passado, chamado Uma Longa Queda. Que é um filme interessante. Tem o Pierce Brosnan no elenco, junto com o Aaron Paul, Breaking Bad. Então ele aparece bem rápido. Ele não é um dos protagonistas, mas... Eu era um grande fã da trilogia da profecia quando eu era mais novo. Quando eu fui assistir mais velho os filmes seguintes, eu fiquei bem decepcionado, mas... O primeiro contato que eu tive com o Sam Neill foi realmente na parte 3 da profecia. E depois, claro, com Possessão, assim, agora, né? Possessão foi ver bem depois, né? Apesar de ser... E ele também tá excelente no Possessão, né? Tá ótimo, sim. Tá muito bem. Tá muito bem. Todos, eu acho que todos. Que é verdade. Os personagens estão bem, cara. Eu preciso perguntar assim, eu já tinha assistido, a Angélica também já sabia, mas pelo jeito vocês três, né, Marcelo, Cliff e Matheus, foi a primeira vez que vocês se toparam com esse filme aqui, né? Ou eu tô enganado? Sim, sim, sim, primeira vez, cara. A gente tá indo nesse especial de Halloween, eu falei, nós vamos falar só de filmes de terror esse mês. Vocês pensaram assim, eu imagino que vocês pensaram que filme de terror é esse, em primeiro lugar? Que apesar de ele ser muito tenso nos seus primeiros minutos, um desavisado... Naturalmente pode pensar assim, ah, isso não é um filme exatamente de terror, ele demora um pouco pra mostrar o que é o que veio, mas... Pra mim, esse filme redefiniu aquela frase que a gente diz que é a primeira vez a gente nunca esquece, cara. Mas cara, é um filme assim, se tiver que definir uma palavra, bizarro pra mim é a palavra que define o filme, cara. Porque, tá, você começa a entender ali, você vê um roteiro, mas depois... Cara, o roteiro dele é a coisa... Até o roteiro é uma coisa maluca, cara. Que vão entrando no personagem e eles saem do nada, assim. Depois voltam, assim, do nada. E você fica assim... Caralho, peraí, será que eu perdi alguma coisa? Sabe? E você vai entrando... Tentando encontrar uma lógica. Eu, assim, quando eu cheguei ali um pouquinho no segundo ato... Que eu falei assim... Não vou procurar, assim, teoria mental nem nada. Vou aproveitar o filme, cara. Vou tentar... absorver o filme, porque assim não dá pra ficar tentando entender ele ou ficar teorizando aqui, e até fiquei torcendo, falei, nossa, tomara que não tenha uma resposta muito racional no filme, no final tomara que não tenha uma resposta racional, que aí eu acho que vai estragar toda a experiência, não sei pra vocês, cara. Pra mim também foi meio assim, eu fiquei fazendo algumas, não conexões racionais assim, sabe, mas eu meio que coloquei ele numa caixinha assim, né, na minha cabeça, que era no meio de coisas cutulescas, sabe? E aí eu fui seguindo o filme de acordo com esse sentimento, assim, de H.P. Lovecraft, essas coisas. Nossa, legal vocês terem comentado sobre essa questão, né? Você falou de Cthulhu, né? De Lovecraft, e aparece uma criatura no filme. Sim. Né? Só para mencionar que é essa criatura que ela aparece no filme, ela é feita por um cara muito importante, que é um italiano chamado, já falecido, né? Chamado Carlo Rambaldi. Esse homem, ele é responsável por mecatronics, por criaturas de filmes tipo o Alien, entendeu? O E.T., o extraterrestre. Ele era um cara muito importante, ele é ainda, né? Ele fez filmes com pessoas famosíssimas, fez filme com o Fellini, com o Pasolini, Marco Ferreri, inclusive um filme que, pra tu ver a qualidade dos efeitos especiais, do que ele produzia, tem um filme italiano chamado Um Lagarto em Pele de Mulher, que é um filme do Lucio Fulci. Foram processados, né? Ele foi obrigado a ter que ir numa audiência para informar que aparecem uns cachorros assim, totalmente abertos, com o coração ainda pulsando, né, no filme, né? Ele foi obrigado, como eles foram denunciados, acreditaram que era de verdade, ele foi lá com o elenco e tá com o diretor para informar que aquilo era de mentira, não era de verdade. Caraca! Pra ver a qualidade, né, do que ele produzia. Filmes assim, daquele produtor de Laurentiis, o King Kong, com a Jessica Lange, também tem a produção do Carlo Rambaldi, sabe? Ele era um cara muito foda, cara. Faleceu faz uns 3 anos atrás. Foi em 2012. Qual foi esse filme que você comentou que ele teve que falar e se explicar? Foi Um Lagarto em Pele de Mulher, do Lucio Fulci. É um filme de 71. A gente comentou sobre Lucio Fulci rapidamente no programa passado. Mas esse filme eu não conheço. Nossa, mas o Lagarto não conhece. Mas realmente, a criatura que aparece no filme, né? Aquele ser estranho, bizarro, tentacular, né? É totalmente Lovecraftiano, né? É assustador. Sim. É uma quebra, né, da realidade na hora que aparece no filme. É muito legal isso. Exatamente. E é uma quebra tão, tão absurda que aí eu me deixei levar, sabe? Por essa loucura que é uma loucura que não vai... Ela não vai se somando, né? Ela vai se multiplicando, assim. E tem desse negócio do próprio Lovecraft mesmo, de ter alguma coisa que é tão absurda, tão fora da realidade, que as pessoas enlouquecem à primeira vista, assim, né? Indescritível, né? Sim, exatamente. O filme, ele tem essa pegada louca. Por falta de uma palavra melhor, eu acho que talvez seja a palavra melhor mesmo para definir. Claro que tem a questão, por exemplo, se você for estudar, você vai ver que o Andrei, ele tanto escreveu como dirigiu o filme, ele disse que estava passando por um divórcio, assim, e estava sendo muito pesado para ele. E isso ele transferiu no roteiro. Você pode, sim, analisar... É bom você analisar sobre essa luz, sobre essa ótica, mas o filme também funciona sobre a outra ótica desse terror, dessa sensação que está... Alguma coisa está muito errada acontecendo e você não tem certeza do que é. E quando você... Tem a explicação lá no fim, na metade do segundo ato, na verdade. Você fica assim, o quê? Mas assim, não é, mas você não se sente ofendido por isso. Sim, ele quebra, né, uma corrente de pensamento, né? Porque é claro que eu acho que esse é um filme que você tem que tentar assisti-lo, né? Pra quem não entendeu nada, reassisti-lo, e você tentar ler o subtexto do filme. Porque o filme ele apresenta algumas coisas assim, algumas críticas relacionadas à política. Por quê? Porque. É pré a queda do Muro de Berlim, tanto que o muro aparece toda hora no filme, né? E a questão da mulher em si, porque o filme, em inglês, ele é Possession, não é? Aqui no Brasil ele é Possessão, só que Possession em inglês, a tradução para português é posse, na verdade, né? Que aqui ficou Possessão, e Possessão se entende, se compreende que seja algo mais relacionado a alguma entidade maligna entrar no teu corpo e tal. Posse, se você interpretar e você pegar e traduzir de maneira, né, literal, é a posse, porque não sei se eu posso falar sobre isso, porque é o término de uma relação, não é? Ele chega, o protagonista, que é o Sonil, que é o Mark, ele chega de viagem. A esposa não quer mais ficar com ele, a esposa revela para ele que tem um amante, E ele não aceita o rompimento da relação. Ela, depois ele também, né? Eles vão embarcando numa loucura, numa psicose, entendeu? Com cenas de automutilação, desespero e tal. E essa questão da posse, se você for parar pra pensar, ela fala pra ele que tem um amante, ela tá querendo viver a sexualidade dela. Se você vê a imagem, por exemplo, do DVD do filme, você vê uma mulher, né? Um desenho de uma mulher assim, ela sendo envolvida por tentáculos, não é verdade? É muito bonita até essa imagem, né? No DVD. Realmente. No filme. Só que esses tentáculos, é a minha interpretação, tá? Que eu tô colocando. Esses tentáculos que são colocados em torno dela, pode ser visto como essa relação que ela tá tendo com essa entidade absurdamente estranha, ou então essa questão social, né? Que onde você tem que manter assim status quo de uma mulher casada, com filho e tal, e você não poder quebrar isso daí. Você não pode viver a tua sexualidade, porque você vai ser reprimido. Então é interessante assim, você pegar isso, você assistir o filme e você tentar ficar lendo alguns subtextos, né? Que o filme vai apresentando. E olha só, Angélica, você comentou sobre a capa, você deve notar que os tentáculos, elas prendem ela pela... está prendendo ela pela, assim, pelos pulsos, se você notar. Sim, ela está amarrada, ela está presa, né? E tal, né? Sim. E uma das coisas que me fez ver esse filme pela primeira vez foi exatamente essa capa. Porque eu falei, meu Deus, o que é isso? Tipo, parece uma medusa. Parece uma medusa, sim. É verdade, parece mesmo. Uma górgona, né? Parece uma górgona. Isso. É muito legal. Graficamente, a capa me chamou a atenção. E isso se reflete dentro da produção aí, dentro da direção do filme. Mas a gente pode até já começar a entrar nesse assunto, que é discutir o filme em si. Eu só queria saber mesmo do impacto que teve em vocês três. Porque eu realmente imaginei que é o filme que vocês não teriam visto. E eu gosto de fazer isso, conversar sobre com as pessoas sobre o filme que elas viram essa primeira vez. E aí eu me lembro da vez que... a primeira vez que eu vi o filme. Como foi, por exemplo, quando a gente gravou sobre O Homem de Palha. Vocês disseram, por exemplo, o Marcelo Matheus, que o filme que vocês não tinham assistido até então. Vocês gostaram, gente, por favor, do Homem de Palha? É a versão com Christopher Lee, né, que vocês falaram, né? Sim. Isso, sim. Uma das coisas mais maravilhosas também que eu já assisti na minha vida. É fantástico esse filme. Incrível. Que filme. Fantástico e perturbador. Vocês não me convidaram, vocês são os tratantes, tá vendo? Pois eu sou muito... A culpa é do Thiago. Mas era aquela época que você tava trabalhando e só chegava em casa 11 horas da noite. Ai, meu Deus, verdade. Hoje em dia eu perdi um dos empregos, agora eu tô, tô com mais tempo livre. Então, mas só pra fazer uma defesa lá pro filme do Nicolas Cage, aparece Nicolas Cage vestido de urso dando chute na mulherada, então por isso... Ai, meu Deus do céu. Não. Não. Aí. Então eu vou falar propriamente dito aqui de Possessão 1981, com spoilers liberados, certo? Pra quem... A gente pode começar dizendo que esse filme é meio pedante você falar que esse filme é pra poucos. Eu, assim, às vezes eu fico me preocupo quando ele fala... Não é não, eu acho que não. Não é não. Sabe por que não é pedante? Porque o cinema ele é um exercício de aprendizado do olhar. Eu não sou crítica de cinema, né? Mas eu sempre achei, encarei o cinema assim. Você não pode dar pra alguém que nunca assistiu um filme só assiste produções assim, vamos colocar assim, que ela, não é que elas sejam pra burro, nem nada disso, as produções mais compreensíveis. É que nem eu tava falando a questão de ler no subtexto da trama. Você tem que, às vezes, você já ter um pouco do hábito de fazer isso daí, senão você não vai, na verdade, você não vai conseguir compreender, né? Você vai dar um filme bem maluco do Jodorowsky, que vai à Montanha Sagrada pra alguém assistir, a pessoa, você dá o filme e sai correndo, que a pessoa vai te bater, entendeu? Ela fica lá, ela vai falar, porra, tu tá de sacanagem. É quando ele quebra a quarta parede. Vem cá que eu vou te bater. Mas não é ruim falar isso, porque é assim, é por isso que eu digo que cinema é uma questão de você experimentar. É claro que não dá pra tu experimentar um filme mais louco do mundo, mas vai devagarinho, você vai pegando, vai escutando podcast, vai, né, ouvindo as recomendações. Às vezes vale a pena, inclusive, você escutar o podcast pra você depois assistir o filme. Porque aí tu vai conseguir entender a interpretação que o pessoal deu, né? Por que dessa interpretação, discordar ou concordar? Não é pedante, não, querido. Imagina, eu sempre falo isso. E eu acho acho que vocês me cutuquem se eu estiver forçando muito a barra sendo advogado do diabo, mas eu acho que a gente pode até fazer pelo outro lado assim também, porque por mais que as bilheterias falem o contrário, é um filme tipo Transformers, não é pra todo mundo assim, né? É um dubstep visual e nem todo mundo tem, assim. Eu vou dizer saco, mas é porque eu não tenho saco, assim, mas nem todo mundo tem afinidade, assim, sabe, com o tipo de filme. É claro que existe um esforço, é visível que existe um esforço muito menor, assim, né, numa construção de até na própria construção de conhecimento, assim, de troca de conhecimento, né, entre a produção do filme e o espectador. Mas eu acho que o contrário também funciona, sabe, porque o cinema é um negócio de afinidades, assim, né, e a gente vai esticando essas afinidades, a gente vai conhecendo outras coisas e vai moldando um pouco, né, as nossas afinidades. Então eu acho que um filme tipo Transformers, um filme tipo Os Caras de Pau, o Roubo do não sei o quê, também não são filmes pra todo mundo, sabe? Eu também acho. Por exemplo, eu vi o trailer do Vai Que Cola e falei, puta que pariu, não vou gastar um centavo com essa foto. Não é pra mim. Não, mas é sério, porque é um negócio que, assim, eu um dia me arrisquei a ir assistir o tal dos Caras de Pau Roubo da Caralho de Quatro lá. E eu ficava do mesmo jeito, assim, eu ficava, nossa, que porra é essa que eu tô assistindo, sabe? Que tá acontecendo? Meu Deus, que ano é hoje, sabe? É meio estranho. Eu não vejo graça nenhuma neles, gente. Eu também não, cara. Não sei se sou eu que não tenho bom humor. Pra falar que não, eu dei duas risadas nesse filme, tá? Só pra... Estou sendo honesto, dei duas risadas no filme. Um filme de 90 minutos. Deus é mais. O comediante do Vai Que Cola, que fez aquele filme lá, né? Que ela era da mãe, né? Minha Mãe é uma Peça, né? Não sei o quê. Eu gosto muito do comediante, assim, ó. O Minha Mãe é uma Peça, eu adorei. Achei divertido, sabe? Assisti sem nenhuma... Sabe? Sem esperar absolutamente nada e dei risada e tal. Achei engraçado. Já, só pelo trailer, né? Pelo menos do Vai Que Cola, eu achei que não vai rolar. Né? Mas o comediante não é legal, cola. Só pra constar. Como a Angélica comentou, o filme ele já começa de um jeito horrível. É o fim do casamento. Poucos filmes, assim, se você pensar, começam desse jeito. A Ana, que é a Isabela, fala que vai deixar o Mark, né? Eu preciso te deixar porque eu, sei lá, será que todos os casais passam por isso? Você vê assim, você sente que tem alguma coisa errada, mas aí o jeito como as coisas vão escalonando que é bem, bem interessante. O diretor, assim, pra mostrar essa tensão toda, ele usa muitos planos sequência, vários planos longos, né? Às vezes os planos duram 2-3 minutos alguns. Sim. Uhum. Em outros momentos ele fecha muito a cara dos dois em close, porque ali, apesar da Ana estar desesperada pra encontrar o amante dela, a história ali se desenvolve nesse núcleo dos dois, né? De um sendo, um passando pela dor de não aceitar essa separação, e enquanto a Ana, ela sabe que tá acontecendo alguma coisa muito errada com ela. Isso se reflete mais no garoto, no menino, né? Que é o filho dos dois. Sim. Porque tem essa questão de ela ficar meio que desorientada. E não que o Mark também não fique desorientado. Afinal de contas, os dois têm uma relação muito... Assim, ele tem uma relação com ela muito interessante. Que eu vejo na cena que eles se separam. E ele vai ficar algum tempo no hotel. O Mark, ele fica desesperado. A dor que ele passa pela traição da Ana parece até uma abstinência quando ele tá longe dela. Obsessão, né? Ele é obcecado por ela. Ele quase não funciona sem ela, né? É como se fosse uma... Mas é uma questão de... É, e é uma questão de posse, se você parar pra pensar, né? Sim, porque, na sim, verdade, o que... Eu fico pensando assim na minha cabeça, se na realidade o que o incomoda, né? Porque a história vai ter o desenrolar, mas que o incomoda muito mais é que ela tem um amante, que esse amante, depois ele vai acessar, é um cara mais velho, transa muito melhor com ela, se dá com ela muito bem. Ou seja, é um cara. Tipo assim, a relação dele tem uma fragilidade, dá a entender que o cara, ele é muito inferior a esse homem. Aí, pra piorar sim. A situação. Talvez isso que incomode ele bastante, né? Aliás, agrava o incômodo dele, né? A questão dele se sentir tão inferior ao outro cara, né? Essa questão que você comentou, Angélica, ele até tem a ver com o ego dele. Além de ele se sentir traído e tal, ele tava passando por essa sensação horrível, mas ele percebe que a Ana não está só saindo com outro cara, ela tá simplesmente... Ela fica doida sem o outro. Sim. Sem o cara. Eu sei como você pensa, e é interessante também que ela... parece que sofre de um tipo de abstinência quando tá longe do amante. Ela começa a gritar, a espalhar as coisas, começa a se coçar como se tivesse... Exatamente. Detalhe que o filme ainda é surpreendente nessa questão, né? Que depois você vai descobrir que na verdade, por quem que ela tem esse interesse, essa loucura, né? Esse desejo, é muito legal. É, mas eu concordo contigo, eu acho que é uma relação totalmente tóxica, né? A deles, né? Já está ruim por si só. Ele começa a fazer chantagem emocional com ela, né? Com a questão do filho, eles têm um menino, né? Acho que uma criança dos 5, 6 aninhos de idade, chamado Bob. E tal, essa criança vai ser um joguete, né? Da chantagem emocional dele. Ele vai falar pra ela assim: olha, então você vai embora, o negócio assim, você não vai ver mais seu filho, entendeu? Ela some, ela retorna pra casa. E tal, e ela fica, ele fica utilizando a criança pra poder chantageá-la também, pra piorar, né? Olha só a questão da posse aí, né? Dentro dessa relação também. Tem um ponto de virada quando a gente conhece a professora do Bob, que é, na verdade, interpretada pela própria Isabelle, só que ela tá com os olhos diferentes, o cabelo diferente. Eu fico pensando assim, qual que é a relação dele, se era um pouco... Eu até cheguei a notar, pensar se ele tava projetando a esposa numa outra mulher qualquer que teria chamado a atenção, porque ele até, a primeira vez que ele se encontra, ele até fala, você tá brincando comigo? O que você tá fazendo? Dela não, o que você tá fazendo? Ele percebe que não, ele não é a esposa. Mas mesmo assim é uma coisa muito interessante, né? Mesmo ele tentando, digamos assim, fugir, tentando ter um pouco de amor próprio também, digamos assim, né? Porque uma hora ele fala, não, você... Ele, uma hora ele até pensa em falar assim, não, eu não vou mais ligar pra você, né? Você quer ir pra ele? Vai, mas... E aí ele encontra essa professora que é a cara da esposa. Isso é muito louco também. Ah, e uma coisa que ele já trabalhou, pelo que eu andei dando uma olhada, naquele filme A Terça Parte da Noite, que acontece também uma situação muito parecida, que o protagonista da Terça Parte da Noite, ele tem a família toda totalmente assassinada, e depois ele encontra uma mulher que ela é a cara da esposa dele. Então já é uma outra ocasião que ele utilizou esse recurso, né? Mas pode ser sim uma questão dele enxergá-la, né? Ele ficar transferindo, né, esse sentimento que ele tem pela esposa, essa relação que já terminou, aí fica uma pessoa, sei lá, com a cara da mulher dele. Eu também olhei isso e falei, nossa, que é isso, né? Tô de sacanagem. Foi nesse momento que eu falei, que é isso, né? Aí eu falei, não, mas ele tá vendo em outras mulheres o que seria a esposa dele, né? Uma mulher perfeita, a esposa perfeita, né? Já que ela é uma professora carinhosa, trata muito bem do filho, né? Tem a casa muito bonitinha, depois a gente vai ver, né? Tal, é assim, uma transferência. Eu também achei que era isso. Algumas pessoas dizem que é uma questão de despersonalização, né? Se você olhar pela questão sociopolítica do filme, né? Todos acabam pelo pensamento político, né? A se parecer, né? A não ter uma personalidade. É outra leitura possível também, né? Se você pensar que que a profissão do Mark é ser um agente, né? Agente da KGB ali. É, perguntam pra ele do Homem da Meia Rosa, né? É, isso é uma coisa muito, muito interessante que a gente vai ter uma coisinha lá no final do filme, né? Se o cara das Meias Rosas. Mas, pra piorar a situação, né? Quando a gente conhece o Heinrich, que é o suposto amante dela, que aliás já foi amante dela, e isso é uma coisa muito interessante, porque você pensa, ele tem aquela ligação no meio da noite, que ele fala, não, a Anne está aqui comigo, e ele vai tirar a satisfação, e coitado, o cara ainda pra piorar, ele ainda leva ele é espancado praticamente. Ele toma os golpes de karatê do cara, que o cara é ótimo. Ele tem aqueles ternos brancos, estilo Didi, né? Dos trapalhões e tal. E o cara é super assim, elegante, simpático e pá! E dá um golpe de karatê nele, né? Uns 3 golpes e deixa ele. E ainda levanta ele assim, vem cá, pô, não fica assim. É muito engraçado esse personagem. Essa parte, é. Ele acaba sendo em vários aspectos melhor do que o Mark, né? Ele é mais calmo, ele é mais. Sim. Elegante, mas mais culto, afinal de contas. Ele parece mais mundano, né? Sim, e o jeito que ele abre a porta, né? Ele já abre a porta assim com a camisa aberta, né? Mostrando o peito. Ele é meio Latin Lover, né? De Berlim, né? Completamente. Assim, só pra abrir um parênteses, assim, esse filme tem um corte americano que tirou 45 minutos do filme, eu não sei como. Inglês, na verdade. O filme ele foi censurado na Inglaterra e. Inglês, né? É, sim, aí cortaram o filme miseravelmente, né? Aí, mas depois o corte que existe por aí agora é o original, na íntegra. Mas eu me pergunto, 45 minutos de filme? Não sei como é que tiraram tudo isso. Ah, deve ter tirado. Tem cenas geniais dela, né? A cena do metrô é famosa e tal. Aquilo ali. Cena do metrô, nossa, eu aquelas... acho. Sim. Aí eu com certeza eles tiraram assim, os mais bizarros, né? Não tenha dúvida disso, né? Uma cena que é bem marcante também é essa discussão que os dois já têm aí nessa. No fim do primeiro ato do filme, que eles chegam a vias de fato, um espancando o outro, tirando sangue, ele tirando sangue dela. São momentos odiosos dos dois, na verdade. Esse festival de ofensas e agressões. E se você pensar muito mais que tem uma criança envolvida, mesmo que ela não estivesse lá no momento, no fim das contas era ela que mais sofre. Sim. O sofrimento dela é muito grande, gente. Você mencionou a parte do tirar sangue. Uma coisa que me surpreendeu assim quando eu vi o filme é como é seco, né? Seco assim, de ser direto, sem firula, assim, essa questão da sanguinolência, da briga mesmo. Porque se fosse uma outra produção, talvez inglesa ou americana, aquela hora lá que ele toma uns golpes de karatê, ia ter uns paranauê muito louco e não ia, tipo, ia demorar demais. Aí o cara chega e estica a perna, né? Tipo, estica a perna, pá, acerta ele. Tipo, você não escuta aquele barulho exagerado de porrada, aquele psh, você escuta um negócio isso. Seco. E espanta muito que qualquer... no filme inteiro, assim, não é um filme gore, eu não achei, mas tipo, em qualquer contato que tenha sangue, cara, o sangue é uma abundância incrível, tipo, ele dá um tapa no rosto dela, esguicha sangue do nariz, escorre pela boca, mancha a boca inteira, eu achei muito cru, assim, todas as cenas que envolvessem sangue, não me chocaram, assim, mas me deixaram muito espantado de, cara, parece que abriram uma torneira de sangue e não quer parar, tipo, na hora da rua que ela tá gritando com ele, o sangue escorrendo no queixo dela e vai caindo, assim, é uma estética muito diferente. Acho que é pra chocar um pouco a gente, mas não chocar como, por exemplo, foi ali que a gente comentou nos Jogos Mortais. É pra chocar, é pra gente se sentir incomodado com essa relação possessiva do Mark em relação à Anna. Esse sangue todo que tem nela, na hora que ela tá na rua, assim, me fez pensar que ele tava tentando mostrar ali pra gente não só a violência física, né, mas a violência psicológica também. Sim. Porque nessa cena, o cara espanca a mulher, né, cara? Tem uma hora que ela não tem. Sim, não, mas até. Ninguém vem pra falar nada, sim. Justamente, mas até dentro de casa mesmo, ali mais pro final, tem uma hora que ela nem reage mais, sabe? Ela fica parada esperando o próximo golpe. E é muito. Cara, é muito pesado, assim, é muito pesado. E aí. E aí me faz pensar, assim, nesse negócio de o sangue tá ali pra representar os dois tipos de violência, né, que ela tá sofrendo ali. Sim. Depois disso aí, que ela foge, a gente vê pra onde ela vai, assim, mas não sabe exatamente o que é o lugar. Quando ela volta pro apartamento, é uma coisa muito, muito legal da atuação da Isabela. Ela até comentou assim que eu vi uma entrevista dela, ela disse que uma entrevista pra uma revista francesa, que ela demorou muitos anos pra sair do papel, assim, que ela nunca mais ela fez algo parecido com isso. Porque se você vê, a Anna, ela parece que tá sempre afobada, os olhos dela estão sempre assim, estatelados, ela tá. Fisicamente é um papel muito pesado também, porque ela tem que gritar, espernear, bater no Mark. São atuações que você. São tão poderosas, assim, que você começa a achar que os atores, né, a atriz, o ator, que eles estão ficando loucos, né? Sim. Então você parece que é aquele excesso de atuação, exagero, mas o filme pede isso daí, né? Porque o filme é uma viagem à loucura. Sim, então, é muito visceral dentro do filme, né? Muito visceral, sim. Acho que todas as cenas, até as cenas que ela tá naquele apartamento carcomido que começa a aparecer, todo destruído, sabe? São muito poderosas as cenas dela. E que nem eu te falei, as pessoas podem até não compreender o filme e falar assim, ah, não gostei, não achei que é filme de terror, mas você não esquece a atuação dela. Principalmente a dela. A dele é legal, mas a dela, você não consegue esquecer. E assim, faz muito sentido ela ter ficado tão perturbada, assim, né? A própria atriz. Porque uma atuação é um tipo de possessão, né? É uma entidade ali, um personagem que toma conta de um corpo real, né? De um ator, de uma atriz. E ela receber, assim, essa entidade tão, tão perturbada e tão perturbadora, né? Como é a Anna, deve ser muito pesado, cara. E outra cena que é muito tensa, cara, é a discussão dos dois enquanto ela tá cortando e moendo a carne. Nossa senhora, nossa, cara. É o som da faca elétrica. Eu achei que ia rolar uma mão comida, moída. Eu achei que ia rolar também. Isso. Primeira vez que eu assisti. Falei, também. Cara, ela vai moer a própria mão, cara. Vai rolar. Mas ela faz pior, né? Ela pega a faca elétrica. Tem até uma cena pra enganar, né? tipo, tem uma hora que ela tá no cortador de carne, e aí a câmera pega de baixo, e aí você vê a carne caindo assim. Naquela hora que eu vi isso, eu pensei, não, vai dar merda. Vai acontecer alguma coisa aí, vai acontecer alguma coisa. O Andrei, ele tem uns enquadramentos desse filme, cara, que são fantásticos. Tem a questão da câmera, da plano sequência que a gente já falou, esses posicionamentos de câmera. Porque se você pensar, aquela cozinha dos dois é uma cozinha muito apertada. Então, ele resolveu isso, né, afinal de contas, se posicionando às vezes embaixo ou em cima da câmera pra poder usar esses ângulos assim pra ficar terrível. Essa cena em especial é uma das mais tensas do filme. Exatamente, claro. Porque você não sabe exatamente o que vai vir de lá. O som da faca elétrica te perturba, o som do moedor te perturba, só que você não sabe exatamente de onde vai vir. Aliás, se esse filme fosse... fazer uma comparação meio maluca aqui, mas se esse filme fosse uma rua, você não faz ideia do que vem ali na esquina. Você não, eu não consigo interpretar direito o que vem assim a seguir. Qual que é o próximo plano, qual que é a próxima solução ali da história. E mesmo assim, revendo o filme, porque eu fiquei talvez aí uns 2 anos sem ter, assim, a última vez que eu ouvi, eu não lembrava de alguns detalhes. Esse, por exemplo, da cena da cozinha é um dos, que não vou esquecer ser mais também. Com certeza. Não, e uma coisa que eu queria colocar rapidinho é que, assim, na questão que você falou da cozinha, você vê que aquele espaço é apertado, ele é claustrofóbico, né? Pra fazer já essa questão da metáfora da claustrofobia da relação deles, né? Que já tá ruindo, né? Em pedaços. E quando você vai pra sala, é o contrário, porque a sala parece muito grande, né? Ele filma de uma maneira que a sala parece enorme e também dá solidão, né? Ou seja, parece que os ambientes da casa onde tem mais diálogos, não traz sentimentos bons pro espectador. Você não se sente bem quando ele tá na sala, porque é filmada como se fosse na ponta, né? Você vê aquela sala grande, e a cozinha, aquela discussão, aquele diálogo, e apertado, e você se sentindo mal, né? Sem saber o que vai acontecer. É muito legal, é perturbador, sim, é pra ser mesmo, né? Eu achei que nessa cena da cozinha, assim, que meio que ele te direciona pro clímax do que vai vir. Você não espera o que é, você não sabe, mas vocês estavam mencionando os sons. É incrível porque fica uma cacofonia dele gritando, dela gritando, aí fica o barulho da faca elétrica, aí fica o barulho do moedor de carne, e aquele barulho vai misturando e vai crescendo, e você fica naquela de caramba o que vai acontecer, e você percebe que o barulho tá vindo cada vez mais rápido, e você, meio pra mim, pelo menos quando eu tava assistindo, construiu a sensação de que, cara, tá juntando tanto esses barulhos todos e esse aperto, que vai estourar alguma coisa. Eu não esperava que iria estourar, mas eu sabia que estourava alguma coisa, porque a cena tava sendo construída de uma maneira com os sons, que me levou a acreditar que, cara, o som tá crescendo tanto que uma hora esse som vai parar e vai vir alguma coisa pior, sabe? Ah, eu tava pensando também, como é que, por que que ela faria isso? Por que que ela se mutilaria? A Ana, nesse desespero dela de estar longe do amante, mas também estar longe, e ao mesmo tempo estar longe do filho, ela, na verdade, ela se sente culpada. Eu imagino que ela se sente culpada por não estar cuidando do filho. Tem uma cena que o Marty chega, parece que ela não tava lá, sei lá, 2-3 dias, porque o moleque tava todo sujo. Tava sozinho. Né? E ali a casa toda espalhada. Então, na mente dela, existia algum tipo de conflito. E ela até admite, ela fala numa das gritarias com o Mark, que ela fala assim: é horrível o que eu tô fazendo, eu sei. Mas, sei lá, é mais forte do que eu. Isso é. Ela teve talvez um certo momento de não vou dizer de lucidez, porque a lucidez dela foi embora há algum tempo já, mas ela admite que o que ela fez é horrível, o que ela tá fazendo é horrível, mas mesmo assim, mesmo depois dele mesmo se mutilar, ele pega a faca e faz os cortes no braço, no próprio braço, ela se veste, né, e fala: eu tenho que ir embora, e com aqueles olhões estatelados da atriz. Ela coloca um pano, né, uma faixa pra... no pescoço, onde ela cortou com a faca, e sai novamente, né? Tem muitas entradas e saídas o tempo todo no filme, né? Ela entrando, ela saindo, ela voltando, né? Não sei se é nessa ocasião em si, eu acho que é depois dessa que ela vai fazer compras, né? Tal, que ela é uma mulher, aliás, ela é interessante, porque a gente parece que a gente tá falando dela e ela parece ser uma pessoa muito desleixada, né? Mas você vê que ela, de certa maneira, é prendada, né? Porque ela tenta arrumar, né, depois da desordem, né? E tal, nesse apartamento, no outro apartamento também, tal, ela tem uma obsessão também, né? Ela tem uma casa que tem cômodos pequenos, não, assim, a cozinha é pequena, uma sala grande, você vê isso, a gente passeia pelos ambientes. Só que a gente chega naquele apartamento que nós seguimos daqui. Ele contrata um investigador, né? Ele vai, contrata um investigador para poder segui-la, porque ele acaba sabendo através do próprio Heinrich, né, que ela na verdade não está mais se encontrando com ele. né? Porque o cara vai perguntar dela pro Mark, fala assim, olha, ela não tá mais se encontrando comigo. Aí, com quem que ela tá então? Onde que ela está indo? Aí ele contrata um investigador pra poder ir atrás dela. E nesse passeio, daí ele consegue entrar no apartamento, né? E nesse passeio a gente vê que aquele apartamento é enorme, mas não tem nada, tem a fotografia, inclusive ela dá uma acinzentada, assim, digamos assim, uma esverdeada, na verdade. E ela fica, quando o detetive entra, ela fica toda desesperada, tipo, não tem nada aqui. Só que aí, né, nesse passeio que a gente faz pelo apartamento, você vê que não tem nada. O papel de parede tá todo remoído, as janelas estão fechadas, só tem uma cama. E eu acho que, de novo, né, como eu fiz a alegoria da rua, eu acho que nada te prepara pra aquela violência que vai acontecer com o assassinato do investigador e você descobrindo a criatura ali no canto da parede, no canto sujo daquele apartamento todo, que já é sujo e escuro por si só. Sim, até lembra a gente Hellraiser, né? Você acha que, nossa, o que que tá acontecendo, né? O que que essa mulher tá fazendo, gente? Por que que ela matou essa pessoa, né? Isso é interessante, Angélica, porque eu tava pensando assim, se vocês já devem ter assistido o primeiro Hellraiser, né? Tem vocês dois aí também, né, Cliff e Matheus? Uhum. Então, e eu tava pensando nisso, a relação que a personagem feminina tem ali com o cara que abre o cubo da alimentação e aparece de novo no sótão, é muito parecido com o que tem aqui. Eu só quero apontar que, na verdade, os livros do Clive Barker, que são os livros de sangue, e o filme do Hellraiser, eles são posteriores. Sim, que na verdade a influência pode ser feita através dos Ulavsky, né, na verdade, né? Mas assim, mas eu imagino assim, se você talvez tenha visto pela primeira vez e fez a ligação com Hellraiser, eu só quero apontar que o filme é anterior aos livros do, inclusive aos livros do Clive. Quando a professora começa a se envolver mais com a vida dos dois, afinal de contas ela tem pena, né, do pobre do garoto, tá lá sem mãe, e ele deixa, né, o Mark deixa ela entrar, ao mesmo tempo que nunca esquece da esposa. Ele tem alguma coisa, assim, fica no ar que ele tem alguma coisa com a vizinha, não fica muito bem claro isso. Parece que é uma amiga da esposa dele, né, que é uma mulher que tá até com a perna engessada, né, e tal, que ela tem uma queda por ele, ela dá em cima dele, né. Mas engraçado, essa outra mulher, né, é aquela questão da transferência, né, vai ver que ela só funciona de maneira que seja conveniente pra ele, porque essa daí ela parece assim mais derrotada, né, mais desesperada, né, enquanto a professorinha é toda bonitinha, jeitosa, né, a outra parece uma mulher mais, né, que não seria uma parceira que ele iria querer, né, e tal, mais desestruturada emocionalmente. Essa professora que afinal de contas ela não tem nome. Ellen. É, mas é assim, demora muito pra falar do nome dela, né? Uhum. É verdade. E, assim, existe uma certa paz até quando a professora tá lá, em relação ao todo o torpor que a Anna está passando. Uhum. Mas tem uma. E nesse momento, assim, ele tem até uma frase muito. Muito forte, que ele, meio puto com tudo isso, ele fala, não, as mulheres são perigosas, né? Uma coisa assim. Assim, falando que assim, não, talvez não se envolveria de novo porque ele acha isso. E a professora fala assim, a única coisa que as mulheres têm em comum é a menstruação. Eu achei isso uma linha de diálogo muito, muito, muito fantástica em relação a isso. Um pouco da minha voz eu não prestei atenção. Também tem a questão dos pesadelos que o Bob tem. Ele fica gritando pela mãe, mãe, mãe, né? E eu vejo o reflexo daquilo lá que eu falei no começo. Ele tá sofrendo por causa que a mãe não está mais lá. Ou seja lá por qual motivo for, é o garoto que não entende exatamente o que está acontecendo. Esse é, assim, é o que eu vejo, pelo menos com os gritos que o garoto dá no meio da noite, que a professora sabe que acontecem já, inclusive. Já quando a criatura aparece, ele já dá aquela atuada maluca, e aí nesse momento você pode caracterizá-lo como um filme de terror, propriamente dito. Afinal de contas, tem um monstro. Seja lá o que aquele monstro for, aquela criatura for. Uhum. Quando o detetive vai investigar a morte o desaparecimento do detetive que foi contratado, interessante que ele já é um pouquinho sobreviventivo ao dizer que é o namorado do cara. No filme dos anos 80, eu vou dizer que isso é um pouco incomum mesmo. Uhum. O filme já deu aquela toada perturbadora e maníaca, mas quando o cara chega no apartamento, ele vê a criatura, vê o corpo do cara morto, e aí a Anna fala, ele tá cansado, ele fez amor comigo a noite toda. Eu falei, não, puta que pariu, como assim? É, você fica chocado, né? Quando você vê o monstro, né? Você fala, caramba, né? O que tá acontecendo aí, né? Que filme é esse, gente? Eu tava assistindo uma coisa até agora, né? Esse filme sobre término de relacionamento, né? Barra pesada e tal, e do nada, né? É uma quebra, né? A partir daí começa a ter assassinato, né? A lógica se foi, né? De vez, né? De vez, né? A gente tem a impressão que a gente também já embarcou na loucura deles, né? O que, que a gente tá vendo aí, gente? Uma cena que eu gosto bastante é o primeiro flashback da história, que vem pelo aquele vídeo Super 8, que é o Harnish, né? Que o antigo amante da Ana que entrega. Tem uma coisa muito interessante ali da Ana abusando de uma aluna. Você parece mesmo um abuso sexual que ela faz com a menina, né? Não, eu acho que é um abuso emocional, mas não é um abuso sexual não, porque ela é professora de balé, né? Sexual não, desculpa. É um abuso, físico que se reflete no emocional. Porque ela pega ela pela cintura, levanta as pernas dela e depois faz ela. Mas ela geme até de dor. Por isso que eu. Isso. Sim, ela tá dando uma aula. Uhum. Ela tá dando uma aula de balé, né? Uma cena horrível mesmo. Ela tá dando uma aula de balé e a menina tá com a perna levantada, assim, no arco, e ela fala pra menina ficar nessa posição, né? A menina gemendo muito de dor, né? E tal. E você vê assim que ela também tá. Porque a gente só viu a Ana até então, uma pessoa perturbada, que ela tá sofrendo uma violência psicológica, né? A gente não vê ela, a gente chega a ver ela impingir essa violência. Para outra pessoa também, né? Aí depois que a gente vai ver o que a Ana é capaz também. Isso é legal, porque mostra exatamente um pouco dessa personalidade dela que a gente não conhecia. Talvez ela já tivesse influenciada pelo Sissor, mas não parece ser o caso. E aí ela tem aquela alegoria toda sobre as irmãs que moram dentro, que vivem dela, a irmã Fé e a irmã, como é que é, Chance em português, que não é chance. Oportunidade. E ela faz um discurso bem longo sobre isso, como sobre essas personalidades vivem em luta, porque uma não pode viver sem a outra, mas até que a outra pode viver sem uma delas, é uma coisa muito, muito louca, eu acho, e realmente, Cliff, eu acho que você vendo sem legenda fica um pouco mais complicado, porque ela entra num monólogo meio corrido, e ela tá falando em inglês, mas ela é uma atriz francesa, tem um sotaque ali que dá uma atrapalhada, se você for. Complica um pouquinho, é. Mas é uma cena muito, muito simbólica. Sim. Principalmente por isso, né, por ter marcado uma parte da personalidade da Ana que a gente não conhecia até então. Uhum. E ela vai voltar com essa questão das irmãs Chance, das irmãs Oportunidade e Fé, mas ao final lá, quando ela tá no sofá com o Mark, ela começa a contar essa mesma história. E a loucura, ela entra na vida dos dois. Eu vejo um pouco também aquele apartamento, né, a casa onde eles moram, como representação da vida dos dois. Porque tem essa hora que a Ana chega e ela tá colocando as roupas dentro da geladeira, tá tirando a comida da dispensa e colocando no chão. Esse momento que você percebe que a personagem pirou, não representa assim, nem metade do que ela tá passando. Mas é uma sensação tão... Ela fica tão desesperada por estar longe da criatura que ela ela começa a coçar a pele. Eu já vi alguns casos assim de representação de quando a pessoa está em abstinência, seja de álcool ou de drogas, quando ela está se curando, que é muito comum, esse arquétipo é muito comum dentro da mente humana, de você pensar que tem insetos subindo pela sua pele. E isso parecia bem isso, né? Parecia que ela tá querendo tirar umas formigas, umas baratas de cima da... Exatamente. Dela. Não, até no Old Boy mesmo, que a gente mencionou lá no começo do podcast, tem uma cena que aparece uma formiga gigante com a menina, que depois que a gente vai ver que é uma personagem do Old Boy, né? Que não dá pra falar muito, senão a gente estraga, né? Pra quem não assistiu. Mas tem essa representação, sim, de formigas, bichos, né? É uma questão de psicológica, né? A pessoa que tá perturbada. Parece que ela fica tentando tirar coisas dela, né? Tem coisas andando nela, né? Uhum. Outra cena que eu gosto bastante é quando ela chega, quando ela vai pra igreja, ela começa a olhar aquela figura de Cristo. E de novo, né? O diretor joga, vê a visão dela bem embaixo, e quando filma ela, tá bem de cima, assim. Ela tá com o pescoço todo projetado pra cima, e ela começa a fazer um murmuro. Ela começa a gemer, né? Ela fica... né? Uhum. Estranho, é um misto de desespero. Parece, eu também faço. Parece até que ela tivesse, sabe, eu não sei se é bem isso, mas eu tive a impressão que ela parece que ela estava implorando algum tipo de ajuda. Isso, mas não estava saindo da garganta dela, sabe? Parece como se fosse uma. Tivesse preso na garganta dela, queria falar alguma coisa, mas não conseguia. Foi a leitura que eu fiz também. Sim. Não, e dá pra fazer o link com a questão política, né? E tal, né? Olha só o que aconteceu com essa divisão, né? Da Alemanha, né? Do Muro de Berlim e tal. Imagina que foi separado, né? Dá pra fazer a leitura, assim, da pessoa que tá pedindo socorro e socorro não vem, né? Uhum. E tal, né? Afinal de contas, né? O diretor, o Andrei, ele filma não vou falar o número, mas ele constantemente, quando o Mark chega perto da janela, ele vê o muro. Ele filma o muro pra falar que, ó, o muro tá aqui mesmo. Uhum. Que ia cair, uhum. O filme foi filmado em 80, né? O muro caiu em 81, não? Não, foi no final, 89. Foi final dos anos 80. Obrigado, historiador aí do Tickets. Ixi, eu tô tentando competir aqui pelo vacilo. Não pelo vacilo, né? É. A cena que mais marcou o cinema, esse filme, é realmente a cena do metrô. Que ela tá em Berlim e ela entra naquele desespero, que é uma cena que sim, vai lembrar, que lembra, tem ecos do Exorcista, com certeza. É um plano sequência, também é um plano sequência. Sim. E imagino o Andrei falando assim pra Isabelle sobre a cena: olha, eu quero que você aqui seja a mais maluca possível. E ela gira, grita, joga a comida na parede. Ela aborta, né? Ela é uma cena de aborto também, porque ela é uma cena, ela é poderosa, porque ela tá se debatendo totalmente, ela tá com aqueles alimentos, né? Ela tá com a sacolinha, com leite, com comida e tal. Ela começa a bater, né? Porque ela vai tendo aqueles espasmos e tal, e aquilo, quando ela se senta no chão, aquilo se mistura com sangue, né? Uma cena terrível, terrível, agoniante de assistir. Sim. É bizarra e incômoda ao mesmo tempo. Sim. Nossa, muito. Cara, ela me ganhou, ela já tava me ganhando, mas ela virou inesquecível no meu hall de endemoniadas, entendeu? Que eu tenho as minhas endemoniadas favoritas. E é porque... com certeza, a Linda Blair, né, adoro. Aquela lá da... Ai, agora eu não vou lembrar, mas aquela que vai os exorcistas lá, que tem uma família lá, eu gosto também das cenas de exorcismo daquela mulher e tal, não vou lembrar, desculpa. Emily Rose, não? Não, Emily Rose também, excelente, mas não é esse daí, não. Invocação do Mal, isso. Ah, tá, legal, sim, com a Lily Allen, né? Lily Allen, isso. Exatamente, eu gosto bastante desse filme. E aqui, naquela mistura de sangue e aquele... É que assim, o sangue não sai só da perna dela, sai dos ouvidos, dos... Nossa, é uma coisa muito... É até meio... Dá até um pouco de asco você lembrar. É nojento, né? Mistura com leite, né? Com uma gosma. É. Porque ela começa a botar pra fora uma gosma também, né? Imagina que... E tá, é como se o organismo dela estivesse rejeitando seja o que for, né? Seja o que for, exatamente. Que foi colocado dentro dela, né? Ela tá... Vamos visualizar, ela já tá transando, né? Com esse monstro aí... Lovecraftiano. Essa cena, aliás, ela fica batendo nessa tecla de que, tipo, que ela tá num conflito interno até com ela mesma. Porque tem uma parte do filme, eu não me recordo agora se é antes do metrô ou depois, que ela até fala que ela é a construtora e a fazedora do próprio mal dela, né? Ela chega lá, eu não consigo existir por mim mesma, porque eu tenho medo de mim e tal, eu sou eu que produzo meu próprio mal. Então, é tipo, é uma crise de consciência elevada à enésima potência, e aí essa cena do metrô mostra, assim, fica batendo nessa tecla do, olha, uma mulher que não tá conseguindo conviver com ela mesma. Pelo menos essa foi a leitura que eu fiz, sabe? Tipo, alguma coisa muito podre dentro dela que ela quer expulsar, mas não sabe como. E dentro desse conflito interno dela, as linhas de diálogo do próximo, da próxima cena são demais também, né? Que ela fala que ela abortou lá foi a irmã Fé e que ela... Isso. E que só resta ela a irmã Acaso, né? O irmão Acaso. E ela tem que cuidar dela, né? Cuidar da irmã Acaso. Uhum. Caramba. Muito interessante. É uma cena sensacional. Aliás, né? A gente não comentou, não lembro se a gente comentou. Ela foi premiada, né? Ela ganhou César pela atuação dela. Ela ganhou duas premiações, entendeu? É engraçada isso até, né? Eu não lembro se o diretor ganhou algum prêmio, mas a Isabelle Adjani ganhou prêmio pela atuação do filme. Então, acho que três premiações, se eu não me engano. Ela, não, ela deixa a gente muito aflito, assim, né? Porque não é só nesses momentos de... Não é só nesses momentos mais pesados, assim, que a atuação dela é demais, né? A gente percebe isso aí que o próprio Glyph tava falando agora dela, tá em conflito com ela mesmo. Ela fica o tempo todo mexendo as mãos, assim, né? Como se ela estivesse tentando se despir da própria pele dela, né? Ela fica meio que procurando, assim, os limites da pele, né? Como se ela quisesse sair também. É muito, muito louca, assim, né? A atuação dela de alguém que, como se estivesse preso dentro de um corpo que não pertence, né? Ou que se recusa a pertencer. Loucura é a palavra-chave desse filme. Sim. É quando chega no terceiro ato, que o Mark malandramente fala pro Heinrich onde é que a Anne está, que aí já vai pra uma outra coisa muito, muito doida também, que até, a gente fica até pensando se como é que a coisa escalonou desse jeito, porque o Heinrich encontra o apartamento, vê os corpos mutilados, encontra a criatura, é machucado pela Anne. Aliás, eu pensei até que naquela hora ele ia empacotar também, no fim das contas não foi o que aconteceu. Sim. E aí o Mark, ele já tá numa vibe meio assim, como é que eu vou explicar? É que não é que ele não tá ligando, é que acho que ele é que a percepção, a loucura ali do filme já dominou ele um pouco também. Isso, tá, o nome disso é folia, né? Acho que é folia troar, quando a loucura de uma pessoa começa a contaminar a outra. Né? Essa relação de loucura, de obsessão dela, obsessão dele, porque ele também, o que ele tá fazendo, ele também tá ocasionando, né, isso tudo aí. Ele vai acabar, né, fazendo exatamente o que ela quer, né, pensando como ela pensa, né, e pior, sem questão de julgamentos, isso que é interessante, né, ele para de fazer o julgamento. É, uma hora ele nem liga muito, tanto que a grande virada do filme é quando ele descobre a criatura, tanto que não se importa, ele salva Anna, já se aproximando do fim do filme, mas é que, claro, tem outras questões, como ele matar o Heinrich, ele explodiu o apartamento, e é muito engraçado que quando ele explode o apartamento, tem uma mulher gritando lá do lado de fora, toda feliz com o evento, mas é assim, tá tudo errado na vida dele, então, de tudo tá errado, de tudo tá tão maluco, a loucura abraçou, e esse termo que você usou, é o folia do, é bem interessante mesmo, os envolvidos, ali os dois envolvidos, eles se uniram naquela, nessa... É. Essa maluca, essa catarse. Ele mata o Heinrich, e tem uma cena também que é muito legal, muito bonita e triste, terrível, né? Que a mãe desse amante da Anna, né? Esse amante que ele assassinou, ele vai falar pra ela, né? Ela descobre, ela intui, né? Primeiramente, ela fala: ó, meu filho tá morto, né? E tal. Ela já, não sei se ela compreende logo de cara que quem fez isso foi ele mesmo, né? Mas ela acaba se matando também, né? Ela tem um diálogo muito interessante com ele, fala: minha vida não tem mais sentido e tal, porque eles se encontravam, porque o Heinrich, esse cara todo descolado, todo mundano, todo, né, Latin lover lá, né, da perestroika, né, ele morava com a mãe dele, mas a mãe dele sabia da relação dele com a Anna, que era mulher casada, preparava a cama pra eles. Tem momentos que ela liga, né, pro Mark e fala assim: ó, onde é que a Anna tá? Então, onde é que tá meu filho? E tal. E ela depois fala, inclusive, que trocou os lençóis, né, que os lençóis estão limpinhos e... Sim. Tal. Então, é uma relação interessante que ele tem, né, porque ele mora com a mãe dele, e a mãe dele não julga, né, essa relação dele, gosta da Anna também, né. Dá a entender que eles tinham um relacionamento muito interessante, né, e tal. O filme não mostra isso daí, esse relacionamento dos dois, mas é muito triste o falecimento da mãe, né? E o que ela fala, né? Ela acaba tomando um monte de comprimidos e ela deita assim: olha, não tenho mais nada aqui que me segure, então vou morrer. Mas é interessante, uma coisa que eu acho que deixa essa cena mais triste é que ela fala que viu o corpo do filho, mas ela pergunta pro Mark: onde está a alma do meu filho? É, sim, a sua alma não está forte, lá. Cara. Isso. A alma dele foi roubada. Imagina só, aquela criatura não só matou assim, indiretamente, não matou só não, não apenas indiretamente matou o filho, mas levou a alma dele, levou o espírito, né, a essência dele. Sim, me faz até lembrar da própria cena de quando ele vê a criatura, que ele sai cambaleando da sala, assim como... Eu não sei se se... Parece que ele tava cego. É como se ele estivesse cego, exatamente. Ou se ele estivesse vendo tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? Isso também tem uma doença dessa cegueira psicológica, que você vê uma coisa tão terrível. Que eu já vi casos, assim, de caras que pegaram os pais transando, por exemplo, e aí o cara ficou cego. Como assim? Como assim? Tu entra, pega o teu pai e tua mãe transando e tu fica... Tem uma cegueira psicológica. É psicológica, exatamente. Ah, quando o Mark encontra a criatura, aquilo parece que ela tá assim, envolvendo em tentáculos a Anna, e ela fica só... É um misto lá que ela tá gemendo, que parece um misto de dor e prazer. Ela só fica falando lá, quase... Quase, quase. E o Mark, ele fica aquele que... Parece que é uma coisa que sai de um pesadelo mesmo. É sensacional, né? Que cena, gente. Que cena. Entendeu? Ela linda, aquela criatura, aquele mecatronic, né? Aqueles tentáculos lá. Se instalando em cima dela, ela transando e tá falando, tá quase consumado. E ele olhando para aquilo assim, você vê que a sanidade mental dele já foi pras cucuias do geral, né? Adeus, né? Se faltou alguma coisa naquele momento, ó, é aquela coisa, é tipo o desenho do Simpsons, o cérebro do Homer saindo, você vai ficar e eu vou embora, viu? Não, eu só não digo que a sanidade dele foi embora de vez, porque eu acho que a quebra disso vai ser uma cena que ele vai ver mais pra frente. Aí ele fala, puta que pariu, realmente, me tirem daqui, entendeu? Pô, o filme ainda tava longe de acabar, você sente isso pela narrativa, e o que seria pior do que aquilo? E ele entra numa vibe assim de ainda amar a Anna, né? Apesar de tudo que aconteceu, tanto que ele faz o que faz com a polícia, porque a polícia chega naquela casa que... Eu acho que eu perdi, aquela casa é a casa do Heinrich lá, quando ele... Qual casa? A casa que a Anna está... A casa grande. É, não é a casa deles, né? Não. Não, eles moram num apartamento, não. Aquela casa grande, eu não sei. Enfim. Não, desculpa, me perdoa, você tá querendo dizer a casa do final do filme? É a polícia. Não, aquela casa do final é da professora, né? Não, não, da a era. Casa que a Anna tá com a criatura. Não, que ela encontra com ele na escada. Aquela casa, não. Não, ali é o final já, né, do filme, né? Mas, assim, a casa que tá se encontrando com a criatura dá a entender que ela alugou uma casa. Isso que eu não peguei. É isso? Mas não explica, assim, eles não mostram pra gente como espectador ela indo alugar, só dá a entender que ela alugou um outro local, né? Tanto que aparece até um detetive lá na hora, ele vai sondá-la, né, e tal, finge que tá subindo as escadas e tal. Parece que ela alocou aquele apartamento, porque aquilo ali com certeza não foi a entidade maligna que foi lá alugar, né, e tal, né? Foi ela mesmo. Ah, é só um parênteses, voltando aqui, uma cena anterior, quando ele começa a conversar com o cara que ele encontra o cachorro morto boiando no rio, deve ser a única parte do filme que me incomodou, por causa da cena, mas por causa da trilha sonora. A trilha sonora pega um sintetizador dos anos 80 lá e fica pião, pião, pião, pião, sabe? Sabe, eu não entendi. Não encaixa, né? É, não encaixa com aquele clima tenso todo do filme. Encaixa, sim, eu entendo naquela coisa aí. Narrativamente eu entendo. Ele, depois de tudo, ele ainda ajudar a Anna a se livrar da polícia. Engraçado que quando ela tá saindo com o carro, ela deixa cair o corpo, né? E esquecemos de falar dessa parte, né? Que a vizinha é morta, aparentemente, pela Anna. Provavelmente porque deve também ter cruzado com a... Ou cruzou com a criatura, ou... Sim. Não, ou trombou com a própria Anna, né? Porque a Anna, ela começa a matar geral também, né? Aqueles que botam o olho na entidade, ela entrega carne, sangue, né? Pra construção do corpo dessa entidade também, né? Com certeza acabou esbarrando nessa... É, que dá a entender que é uma ex-amante do Mark também, né? Por sinal, acaba trombando e mata, né? Mas não mostra pra gente como espectador mesmo, né? O assassinato. Esse final é uma mistura de coisas assim que a gente não espera. Ele sequestrar o taxista pra bater no carro, atirar nos policiais pra Anna poder fugir, pegar a moto, se espatifar depois. Aliás, ele já tinha, além dele ter levado os tiros, né, por causa dos policiais. Mas é interessante que a morte dos dois, né, que é uma coisa de novo, né, aquela coisa que a gente não espera, aquela coisa que agora você falou, né, Angélica, que o resto de sanidade dele foi... É, nossa, ali já era, tchau mesmo. Porque ela fala, não, eu quero te apresentar ele perfeito, pronto, e ele se vê ali como a criatura tomou o corpo dele, só que a diferença... A aparência dele, sim. A diferença são aqueles olhos verdes profundos. Uhum. que são os que é a mesma cor de olhos da professora. Exatamente. É verdade. É outra questão de duplo de novo, né? E a gente fica falando dessa criatura, mas determinada hora, a Ana pergunta pro Marty se ele acredita em Deus. E ela fala, não, eu estou com Deus aqui. E ali, você pode falar que é uma perversão, mas ali que nasceu algum tipo de entidade poderosíssima. Pelo menos a ponto de fazer as pessoas matarem por ela. Porque quando ele foge da escada e pede pra uma moça lá, X, cuidar que os policiais não alcancem ela, ele só fala assim, ó, você vai, me ajuda a subir aqui e atira lá, por favor, pra mim. Essa cena é ótima, né? E aí acaba com a morte dos dois, talvez a Ana tendo um momento de lucidez e acabando com a própria vida, e ao mesmo tempo e querendo morrer ao lado do Mark, acho que isso é muito, muito simbólico, que ela atira nas costas pra que a bala pegue nela e nele. Depois, porque ela leva uma sarevada de tiros, porque afinal de contas fugiu fugiu ali do bloqueio, fugiu dos policiais, ela tenta morrer abraçada, só que aí o Mark ainda se joga da escadaria pra morrer estatelado no chão, que é uma coisa muito pesada mesmo. Sim, é um final barra pesada também, né? E aí eu tava pensando na cena final mesmo, né, que é o... É essa daí que o pessoal fala, e aí, cacete, o que, que eu tô fazendo aqui? Que filme é esse, né? Assim, a gente pode abrir um leque. Isso pode funcionar como alegoria de talvez a criatura do novo ser encontrar do seu par, porque o filho sabe que tem alguma coisa muito errada. E daí, se você pode levar como um filme de terror à risca, você pode talvez dizer assim que aqueles sons todos de tiros, explosões, é um tipo de prenúncio ao fim do mundo. É, apocalipse, é a guerra que estourou, né? Tal, né? Porque o filme tem um viés político. Político, né? Então, o que é aquilo? É a guerra, que é espiões que estão lá, né, pra detonar tudo, né? Porque vamos lembrar que a gente falou do homem da meia rosa, né? No começo do filme perguntam pra ele, né, se ele sabe mais informações do homem da meia rosa, uma parada assim, né? Entender que ele é um tipo de um espião, né, e tal. E depois é quem faz esse desfecho aí do assassinato e tal, é o homem da meia rosa junto a vários, né, soldados, agentes lá. E aí você fica sem saber, porque parece que tá tudo explodindo. Parece assim que os lives que que essa concepção de família, sociedade, política, só pode gerar isso, monstro, né? E, né, parece que é um reflexo das nossas fobias, né? Ou é o apocalipse ou é a guerra, né? A gente morre de medo dos dois, né? O mundo tava pra acabar um dia desse, só pra vocês recordarem. É realmente ontem, mas não foi. É uma visão pessimista, né, Thiago, que ele tem do mundo e das pessoas, né? Se ele tava passando pelo que ele tava passando, talvez pra ele o fim do mundo fosse aquilo mesmo, ele ficasse Sim, e tem tudo a ver com ele, com a vida pessoal dele, parece Lars von Trier, né? Porque ele na infância dele, ele foi marcado pela ocupação dos nazistas, né? Na Segunda Guerra Mundial. Então tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Se você parar de pensar nesse final assim, ou é o apocalipse, porque se você levar pelo viés do terror, né? Ela com aquela criatura, o que é aquilo? É um demônio? É o anticristo que foi gerado ali com aquela transa dela, com esse ser e tal, o sangue, carne, ou é o quê? É a guerra, né, que tá explodindo, afinal eles estão ali pré-queda do Muro de Berlim, não é verdade? Ainda tá naquele desespero, sim. Ainda no auge da Guerra Fria. Sim, exatamente. Uma Alemanha que viveu os dois, pensar assim, né, a Alemanha viveu os dois estigmas, né, de uma ditadura sociais nazistas e do Partido Social Nazista, depois do Partido Comunista, e a separação, ali eles estão, acho que é a Berlim Oriental, inclusive, né, a parte que eles estão. E é tudo isso, né, imagina só, todo o que o diretor conseguiu colocar no roteiro, na direção dele, essas coisas que vieram simbólicas e que a gente vai ficar discutindo aqui um leque de possibilidades. E esse negócio do pessimismo, ele pega muito pesado, né? Porque, inclusive, o garoto também tem um ato de suicídio, né? No final, porque ele... A gente não vê ele tomando nenhum fôlego ali antes de entrar na banheira, né? Ele só entra. Nossa, cara, isso é muito pesado. Termina mergulhado, né? Sim. É, exatamente. E me fez pensar um pouco, assim, sobre a jornada dele, assim, durante o filme, né? Porque ele começa o filme perdendo a mãe, e aí aos poucos ele vai perdendo o pai, e aí no final do filme ele tem duas pessoas ali, que é um no com a imagem do pai e um com a imagem da mãe, só que não são o pai e a mãe dele, né? É um negócio muito... É interessante, e dá pra fazer link de novo, né, com questões políticas, né? Quem é que é teu verdadeiro inimigo? Ele parece que é teu amigo, né? Parece que é a tua mãe, mas não é. Parece que é teu pai, mas não é. Você tá numa casa, mas não é tua. Numa casa de estranhos, né? Sim. Cara, você vê como a gente... É bom, é por isso que eu gosto de conversar com vocês. Porque às vezes tem essas coisas que a gente não nota de primeira. E é bom a gente ficar trocando essas ideias exatamente para... Ajuda. Ajuda. Para quem tá ouvindo também, é muito importante, gente. A gente já falou aqui, ó, filmes têm camadas, pensem nisso. É, assistam, eu até sugiro que você... Se você nunca viu, eu duvido que você viu o filme até agora, ouviu a gente até agora, você já tenha assistido o filme. Mas se você assistiu há pouco tempo e ouviu agora... Coloque, dá um play aí no filme depois. Né? Eu, infelizmente, acho que ele nunca saiu em Blu-ray. Tinha um DVD nacional. Tinha um DVD, sim. Mas tem qualidade, não, tem qualidade altíssima por aí, viu? O filme pra assistir. Exatamente. Não confundo com o filme de 2012 aí, que é com o Jeffrey Dean Morgan, de qualquer jeito, que tem o mesmo nome. É, procurem sempre assim. É, procurem Possessão 1981, por favor. É verdade. Aí vocês vão se divertir muito e vão ficar com um monte de perguntas na cabeça. Que, no fim das contas, não tem problema nenhum. Qual, afinal de contas, o filme... É até melhor, né? Né? Se a vida não te dá resposta, por que você precisa de todas as respostas no filme? E nem o Zulavski que queria dar as respostas às pessoas. Ele queria fazer as perguntas, gente. Ele é que nem, sim, o Haneke. Ele fala assim, eu filmo para que as pessoas façam mais perguntas. Eu não estou aqui para responder absolutamente nada, não. Tira a tua conclusão aí, faz análise aí, faz a comparação. E é até mais recompensador, assim, né? Tanto pelo espectador se sentir respeitado, assim, né? Dentro das capacidades intelectuais, quanto nesse negócio de... Eu não sei se... Pode ser uma coisa só minha, assim, né? É uma percepção minha, assim, de sair com... Sair pensativo, né? Sair refletindo sobre a minha própria vida pra encaixar, né, os pedacinhos que ele vai me deixando, né? E... Não sei, eu acho muito mais legal sair com mais perguntas do que respostas de um filme. Porque me obriga muito mais a olhar ao meu redor quando eu saio. Perfeito, sim. Sim, é exatamente isso. Por que é que você não precisa exatamente de tudo? Você talvez tenha chegado em outras respostas que a gente não, ou tenha tido mais perguntas ainda, não importa. O importa é que você divida aí, com você que está ouvindo, divida com a gente. Certíssimo. Então é isso aí, gente, muito obrigado. Vamos aqui para as nossas considerações, nossas palavras finais. Eu vou pedir para você começar, Angélica. Considerações finais aí sobre Possessão. Ah, sim. Olha, Possessão, né? Esse filme é engraçado. A gente, ele é categorizado por aí. As pessoas falam que ele é um filme de terror. Ele não é, pela conversa que a gente teve aqui, você já percebeu que ele não é somente um filme de terror, né? Apesar de ter alguns aspectos assim que o colocam dentro desse gênero, né? O sangue, o assassinato, a criatura, mas ele é muito mais do que um filme de terror. E se eu posso fazer assim uma sugestão, porque eu faço para mim mesmo, é que vocês também procurem este filme e procurem os outros filmes do cineasta, do Zulavski, porque... Tanto A Terça Parte da Noite, que é um filme que também dá pra fazer, você coloca lado a lado aí com Possessão, tem algumas coisas que ele já utilizou na Terça Parte da Noite, tem daí o Globo Dourado também, e que vocês procurem esses filmes, que eles são muito mais do que um filme que você vai assistir, ele não vai te entregar toda a produção mastigadinha, que você vai entender tudo, vai ter alguém explicando tudo pra você, que isso é muito cansativo, entendeu? Esse filme, ele é um filme que vale muito a pena, né, sem contar que ele é um filme coach, né, as pessoas que são cinéfilos gostam desse filme, mas é porque ele não como é que eu posso dizer? Ele não brinca com o espectador assim no sentido de falar, olha, você não vai pensar nada a partir dali, você vai conseguir colocar outras coisas, né, além do que tá apenas ali da tela. Na verdade, ele é um filme desafiador, né, isso é o que eu tenho a dizer, que procurem-se, você, o ouvinte que está escutando aqui, procure mais obras assim, sem medo, se você não sabe do que se trata, está com medo de, o que eu vou fazer, eu vou assistir um filme que eu não vou entender nada, você procure um podcast sobre o filme. Não é verdade que muita gente, aqui o pessoal aqui do Tigrecast faz filmes assim que são desafiantes, não procure e assiste, porque é isso que faz você crescer como um ser humano, um espectador, ser um ser questionador, não é isso? É isso que eu tenho a dizer. Legal, e você, Cliff? Eu confesso que eu não tinha assistido ainda o filme, aí eu assisti, eu falei em off antes de começar que eu não tinha entendido porcaria nenhuma desse filme maldito, certo? Ajuda o fato de eu ter assistido... em áudio original sem legenda nenhuma. O Fado não ter entendido. Mas aí a gente foi conversando aqui, vamos chegando a algumas interpretações. E eu realmente não concordo muito com o rótulo de terror. Esse filme me deixou mais, digamos, com medo, assim, não me deixou com medo, ele me deixou mais tenso do que propriamente com medo, com o clima inteiro, né, dos personagens bizarros e tudo, assim, não fiquei com medo, só fiquei bem tenso, do tipo, nossa, o que que vai dar nisso? Eu achei bem legal, assim, a conversa, porque acho que é o primeiro desses Tigrecasts que eu gravo, que eu entrei com uma perspectiva sobre o filme, que é, pô, eu não entendi nada disso daqui, achei uma bosta, pô, sério, não sei porque que eu assisti isso. E saí com uma perspectiva diferente, porque a gente conseguiu aqui nessa conversa apontar alguns aspectos, até de crítica política, que apesar da minha formação, eu não consegui notar no filme e tudo, de crítica política, de vários outros aspectos de questão de identidade, psicológicos mesmo. Então eu confesso que o filme, pra mim, cresceu muito. Em questão de conteúdo, em questão de estética, certo? Tipo, eu já não me pergunto que porcaria foi essa que eu acabei de ver. Ah, né? Agora eu tenho certeza que tu vai assistir a terça parte da noite. Agora você vai assistir. Eu quero assistir a terça parte. Agora eu vou falar e vai ler tudo. Mas eu saí já com. Eu refiz completamente o meu conceito sobre esse filme. Provavelmente eu vou reassistir ele, não hoje, mas nos próximos dias, baseado na conversa que a gente viu, pra poder absorver mais coisa, né? Tem que ser assim, como o Matheus falou também, que o filme legal é aquele que te dá mais perguntas do que respostas. Esse filme de primeira parte não me deu resposta nenhuma e me encheu de perguntas. Agora eu tenho algumas respostas, mais perguntas, mas uma perspectiva completamente diferente desse filme. E, bom, o que eu posso dizer é que ele merece ser assistido com legenda, por favor, certo? Ele merece ser assistido, ele traz alguns questionamentos interessantes, e mesmo que você tenha uma conclusão, né, o ouvinte chegar a uma conclusão diferente da nossa, ótimo, né, porque eu li 5, 6, 7, 8 críticas diferentes desse filme, cada uma falando uma coisa diferente, o que só me deixou mais confuso ainda, mas mesmo que você chegue a uma conclusão diferente, maravilha, formula sua própria teoria dentro da sua cabeça, mas não deixa de assistir esse filme, não se leve pelo gênero dele, que é terror, que às vezes você fala, não gosto e tal, não, ele é muito mais do que isso, ele é até romântico em certos sentidos, ele é dramático, ele é um filme político e tem até uns pouquinhos de ação lá no final com o carro explodindo e tudo. E, poxa, só posso dizer que, cara, Possessão é um belo filme de um diretor que eu desconhecia, uma estética com a qual eu não tô tão acostumado assim, eu até assisto filme francês e tudo mais, mas é uma estética um pouco diferente, num período bem conturbado, bem legal, que eu acho bem interessante, que no mínimo você pode até não entender, mas vai te fazer pensar. Então, poxa, eu curti a discussão, a gravação, e agora me deu duas vezes mais vontade de reassistir o filme e absorver mais coisas. Aê! Olha, legal. Cara, é um filme que eu não conhecia, de um diretor que eu não conhecia, de um lugar que eu não acompanho, no qual eu não acompanho muito cinema, que me fez pensar sobre relacionamentos, sobre a forma que a gente trata as mulheres, né? A própria forma que o ser humano trata um ao outro, assim, né? E me fez pensar sobre religião também, né? Porque a gente tem ali uma situação de uma criatura que foge de toda razão, que talvez seja um deus, talvez seja um demônio, talvez seja um alienígena, né? A gente não vai saber, a gente não precisa saber, no fim das contas, eu acho que isso é o mais interessante. E existem alguns diálogos no filme que pontuam isso muito bem, né? Que é porque a gente está vendo uma criatura demoníaca ali, né? Uma criatura escatológica, e o tempo todo fala-se sobre Deus, né? Sobre divindade. Então tem um diálogo do Hank com. Do Hank, não, do Heinrich, né? Com o Mark, que eles falam que não existe nada a se temer no mundo além de Deus, né? E que Deus é uma doença e que é através da doença que você chega a Deus. E uma reflexão assim também de que a luz é só um... É só um, cara, eu queria ter a citação exata aqui, mas de que a luz é uma reflexão do mal, assim, né? E aí me faz pensar em toda essa dualidade, né? De que ele não precisa ser um Deus e nem um demônio, porque quando a gente vai pensar assim, é tudo uma questão de referencial, né? Se o bem e o mal são uma questão de referencial, Deus e o diabo também são. Então, o homem e a mulher também são, né? O que deixa e o que é deixado. É o que cuida e o que é cuidado, né? Então, me fez pensar muito sobre muitas coisas, cara. E é um filme, assim, que definitivamente é o tipo de filme que te deixa com mais perguntas do que respostas e que te faz pensar nas suas próprias respostas, mas que no fim das contas você não precisa dessas respostas que você está formulando, né? É um exercício muito grande de gênero. E o mais legal é que mesmo que exista uma criatura infernal lá, as partes aterrorizantes do filme são protagonizadas por humanos, né? Quem faz e quem sofre a ação são seres humanos, né? Então, aquela criatura tá lá só pra dar um referencial pra gente, assim, de que, assim como diz a Ana, eu sou o como é que é a citação lá, de que eu sou o criador do meu próprio mal, né? Então, é um filme que tem muitas camadas de pensamento, é um filme que eu definitivamente vou assistir várias vezes, e que eu recomendo que assistam várias e várias vezes. Ah, putz, eu vou dizer assim, sem medo de ser pedante, como comentei lá no começo, não é um filme fácil, não é um filme para qualquer um, mas de qualquer jeito, se você acha isso, eu peço que você se desafie. A gente precisa se desafiar de vez em quando, seja na literatura, seja no cinema, seja em qualquer tipo de arte. Você está acostumado a ler Young Adult, não, nada contra isso, eu gosto de alguns livros desse estilo. Aí você de repente vai pegar você pode dar uma chance a um Dostoiévski, por exemplo, de vez em quando. Então, e esse tipo de filme, ele é para desafiar mesmo. Aqui, nós tivemos 4 pontos de vista diferentes, 5, inclusive com o Marcelo, infelizmente, ele teve que sair no meio da gravação por alguns problemas. E assim, ainda assim, a gente chegou assim, a gente conseguiu mudar, assim, até alterar o ponto de vista do Cliff aqui, por exemplo, que já chegou com os dois pés no peito, né, digamos assim, já tava pronto pra bater na gente, não, espero que não, mas enfim, aliás, bater em mim por ter feito ele assistir o filme. Isso quase! Mas olha só, a gente chegou nessas talvez assim, não uma conclusão uma conclusão geral. Se nós quatro, nós cinco fôssemos escrever sobre os filmes, provavelmente vão sair pontos diferentes, alguns iguais. Mas aqui a gente conversou sobre tudo isso, a gente falou de pontos do filme que devem ser levados em conta, o momento que o diretor estava passando, o momento que o país estava passando ali, né? A Polônia, a Rússia, toda a Rússia, a Alemanha, toda aquela região ali da Guerra Fria. E como a gente já falou isso em outras vezes, a história influencia a arte, e aqui não é diferente. É um filme talvez mais difícil de ser assistido? Ah, putz, a Angélica, lá nos comentários dela sobre alguns filmes que ela gosta mais, ela falou ainda mais difícil. Talvez até sejam mais pesados, mais cabeça, assim. Não, não digo cabeça, assim, eles são mais... você é obrigado a ter o exercício da interpretação, né? Você tem que pensar um pouco. Realmente não é um filme que você tem que... Você vai sentar e vai ficar lá vendo o WhatsApp enquanto assiste, porque esse é um grande mal, né? Você tá... isso é uma coisa assim, até que a arte, como o cinema como arte, é relegado, né? Você... Ah, beleza, eu assisto filme dublado. Pessoal que usa celular na sala de cinema, não, pelo amor de Deus. Não. Em casa já é mais complicado, porque você tem que, de repente, atender o telefone, acontece mesmo. Você tem que atender o interfone se você mora no apartamento, esse tipo de coisa. Eu sou síndico aqui do prédio, eu tive que atender duas vezes o telefone quando eu tava... Caramba, tu é síndico do prédio, que legal. Eu sou síndico aqui. Então é isso, mas tenta, assim, como você faz um exercício, por exemplo, de ficar meia hora lendo... Reserve 2 horas para assistir Possessão e mostre para todo mundo, assim. Você talvez se sinta meio... Você se sinta assim, meio incomodado. Eu acho que, inclusive, essa foi a opinião da decisão do diretor de incomodar mesmo quem tá assistindo. Sim. Isso é bom, porque daí faz... Você sai daquele marasmo, né? Você, de repente, participa do filme e fica pensando... Caramba, o que foi que assisti? O que que eu assisti? Acabei de assistir agora. Sim. Pode ser pelo bem ou pelo mal, mas espero que, se você ouvindo isso aqui, tenha abrido um pouco aí as suas percepções em relação ao filme. e tenha vontade de assistir mais filmes do diretor, como eu também fiquei. Abre leva coração pro cinema, abre coração. Sim. E leva pro cineclube aí do bairro, da universidade mais próxima, né? Que são esses lugares que influenciam o debate, eles ajudam também, né? Até essa visão mais crítica que o filme pede da gente, né? Ok, então, gente, muito obrigado por vocês terem participado aqui comigo de mais uma gravação. Eu que agradeço. E nesses momentos aqui eu vou deixar, por favor, os seus jabás aí. Pode começar com você, Angélica. Opa, como eu disse, nós estamos aí praticando esse exercício que a gente sugeriu para você, ouvinte querido. A gente já está fazendo isso, então se você nos visitar lá no masmorracine.wordpress.com, você vai ver que a gente fala de muito cineasta que você... Puta que pariu, tipo assim, às vezes você acha que nem a mãe do cara conhece a obra do cara, entendeu? Só que a gente teve esse exercício de procurá-lo, pesquisá-lo, porque a gente tem o exercício não somente de você interpretar, mas você buscar e tentar colocar o conteúdo do cara no país dele, na realidade dele. Então a gente já falou de muita gente legal que vocês não queiram nem imaginar, porque a gente já está 6 anos fazendo isso, né? Já falamos de Shekhar Kapoor, já falamos do Jodorowsky, que eu adoro, esses caras todos, Lutfi, os italianos. A gente brinca que não falamos ainda do cinema de Botsuana, né? Então a gente chega lá. Então, se você quiser conhecer esse cinema, você achou interessante, você falou, nossa, que é isso, né? Um filme assim, procure-nos lá também, porque você tem a oportunidade de escutar o podcast e depois assistir o filme, né, com uma outra interpretação na cabeça. Eu quero agradecer muito aqui o convite do Thiago, a conversa com vocês, porque é sempre um prazer a gente poder compartilhar, assim, ideias sobre cinema, né? O nosso amigo Matheus falou dos cineclubes, né, das palestras. Isso daí é uma coisa que ajuda muito, porque o cinema, como qualquer arte, ela é uma maneira de você educar, né, de você ampliar os seus horizontes. Então isso é muito importante. Quando você debate cinema, você está debatendo política, você está debatendo comportamento. Então agradeço demais também o convite aqui, viu? De coração, obrigada. Obrigado a você por abrilhantar aqui. E aí, Cliff? Mais uma vez agradecer, né, sempre um prazer discutir aí com vocês, ainda mais no caso de hoje, que me fizeram repensar completamente a opinião que eu tinha sobre o que eu acabei de assistir. E quem quiser ouvir, né, mais um pouquinho das minhas opiniões, encontra lá no plano9.com.br, certo? No Trashcast e no Trashcast Reciclável. O primeiro a gente fala de cultura pop, nerd em geral e alguns outros assuntos que vêm à nossa cabeça de vez em quando. E o segundo, algumas coisas um pouco mais polêmicas, como educação, política e etc. Também dá para me ouvir no tiourude.com.br, lá no Urudcast, um podcast de humor. E no cronologiadacaso.com.br, lá o Cronologia da Caso, podcast de cinema um pouquinho mais alternativo também, do meu amigo Emerson. Então, só seguir lá. Valeu. E, Matheus? Eu tô lá no ccncast.com.br, que é o portal dos críticos de coisa nenhuma. Toda segunda, quinta e sábado tem uma novidade lá. E quarta sim, quarta não, tem o CCN Indica, que é um formatinho assim de indicações, enquanto a gente cozinha a segunda temporada do CCNcast. Muito bem, então muito obrigado aqui. E para falar com a gente, você pode fazer isso lá entrando no site, umtignocinema.com. Vai lá na barra de contatos, é só escrever seus dados que a gente te responde. Você pode também entrar na postagem desse programa, que é o número 112. Também pode fazer isso lá no Facebook, fb.com/umtignocinema. Também temos o grupo fb.com/grupos/umtignocinema. Pelo e-mail, contato@umtignocinema.com. Também estamos no Google Plus, no Instagram. Procura também a nossa lista do Spotify, onde a gente coloca as músicas que a gente joga aqui no fim do programa. E os nossos perfis pessoais do Twitter vão estar linkados aqui também. E se você considera que a gente faz um bom serviço, pense assim em doar alguma de um real ou um dólar, que seja lá no Patreon, no Padrim ou ainda no PayPal. E mais, lembre-se que o seu feedback é o nosso pagamento. Então comente, compartilhe e ajude a gente a crescer aqui. Então, e para essa música de encerramento, Angélica, o que você pensou aí que eu pedi para você? Opa, então para homenagear o nosso amigo Sanil, não é verdade? Ele participou nesse filme, colaborou legal. Eu vou escolher uma música de um filme que ele não participa, mas ele, nesse ano de 81 ele participou da fase 3 do filme, né, da parte 3, que é a Profecia 3. Então, mas eu vou escolher a música da Profecia 1, que é bem sinistra, assim, Ave Satani. Então, é Sanguis Bibimus. Oh, rapaz. Caramba! Essa é pra acabar bonita, hein? Ok, tá certo, gente. Então, valeu mesmo. E a gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau. Falou! Vocês querem ver o filme de graça? Eu mando o convite pra vocês. Não. Eu tenho. Sério, eu tô com 20 convites aqui, não sei se pra quem que eu vou doar. Desculpa, então, falar mal. Não, pode falar, mas assim... Eu pensei assim, se eu assistir... Olha só, é outro exercício do olhar. Eu teria que assistir muito Zorra Total. Aí eu ia assistir... Ai, que maldade, gente, não é assim, não. Vocês não querem mesmo os convites? Oh, mano, sei que... Vocês não gastam... Não, vocês não gastam A minha filha queria assistir, só se ela for sozinha. Eu falei, não, filha, desculpa, eu quero guardar dinheirinho pro clássico Cinemark, aí tô guardando. Então, mas eu tô oferecendo de graça aí, você vai de graça. Tá, faz assim, manda, ó, você... manda, eu dou pra minha filha. É, você pega um convite, aí você fala pra ela chamar alguém pro cinema e aí fala pra ela jogar aquela velha de, ah, eu cuido do ingresso e você cuida do lanche, entendeu? Que aí ela assiste e come de graça ainda. É, que é bonitinho. Bem capaz, ela... Ela já fiz que isso, vai. Funciona. Desculpa, a gente desvirtou o teu podcast, meu amor. É, não. Pode ir, eu posso colocar no... Se for o caso. Eita, que... Ó o cachorrinho, tem um cachorrinho. É o meu. Peraí. O cachorrinho já tá treinado. Se ele ficar latindo aqui, ele já sabe tomar um sapato na cabeça, de longe. Assim. Maldade. Tudo bem, gente? Caímos? O que houve? Nossa, eu tava falando com o microfone desligado, cara. Acontece, diga, Matheus. Eu principiante. E você acha que você nasceu como, né, cara? Caraca, você... Não, mas é. Mas assim, é. Peraí, como assim, Angélica? Eu fui conseguir isso, isso é falta, isso é falta de... Isso é falta de diálogo, isso é falta de diálogo. Não, eu fui consumido pelo Espírito Santo, viu? Eu sei. Ai, meu Deus, é os seus gente. Pais que fizeram esse ato pecaminoso aí. Eu... Ninguém quer pensar nisso. É, o meu foi da cegonha. Eu brotei do repolho. E eu sou a sétima filha. Você é a sétima filha do sétimo filho, por acaso? Não. Olha. Que pena, enfim. Bom, aí, bom, você pode ter mais 6 filhos aí pra ver o que acontece, de repente sair um sétimo que acontece. Não, eu filha. Tô com uma. Tem uma filha só. Então, arranja mais 6 aí, pronto, pra ver se dá alguma não, coisa. Não, tá bom, a minha tem quase 18 anos já, tá ótimo, tô bem. É, então.